de começar, mas já vou começar a transmitir agora. You are live! Você está vivo. Maravilhosa. Estamos aqui ao vivo e definitivo para começar o background do Chorume aqui, aquela conversinha antes do episódio. Estamos esperando o Gabriel Asbar, que estava numa metelança, né? Estava É coisa que no, no... ele faz, né? Ele tá nessa mania ainda aí. Coisa de jovem, né? Transar uma noite inteira num sábado, né, bicho? Jovem isso. É, exato. Jovem feio é transado, né? Jovem feio é transado nos becos. E daí não é nem a Quem noite sempre ele quer, né? E daí não é nem a noite inteira. Às vezes ele fica lá chorando por ter sido traumático, segundo ele, né? Mas tá lá todo sábado, né? Tá um traumático pra isso também. Todo carro sem fazer nada, Ah, pode ser isso. Quarentena, né? Só quer dar uma passeada. Ontem a Jufa começou a assistir um filme aqui, cara, um filme nigeriano. É, uma jornalista vai no se enquadra lá, quer fazer uma história sobre o mundo das prostitutas Do quê? Do quê? africanas, Do mundo do das quê? prostitutas africanas que Ah. querem ir para Europa. Pra, cara, depois de 20 minutos de filme, falei, não, não aguento mais. Ah, já bateu três seguidas. É, não aguento mais, vou tocar uma. Já foi, já. Mas tá, estamos aqui então mostrando para vocês. Estamos só esperando o Gabriel Asbar chegar. Tiago Barbosa, falou outro cara. Tiago Barbosa colocou a foto do tio dele aqui, que sofre de cirrose. Uma homenagem aí ao tio. Não, Muito bem. não gosta de ser fotografado, né? Não. Porque É lógico, pessoas ele que têm cirrose têm vergonha de foto também. é verdade. Tá ali para cometer um abuso e falou, não tira a foto. Sem provas, por favor. O Quinzinho falou, reza a lenda que com cristomância você consegue ler o futuro pela careca, conhecido como carecomância. Pode ser. Cristomância. O Ives Putinha de Zob, fazia tempo que ele não assistia, gente, até Ah, ele tava no bêbado, né? o Chorume Fit ACD. É a associação dos carecas aí deliciosos, todo mundo sabe. Associação anônima, não sei. É porque ninguém sabe se o careca é delicioso ou É, não, mas a careca é não. deliciosa, não o careca. Ah, No caso do entendi. Curirim é inteiro, mas. Olha só, Fernanda Spala aqui falou: Moretti usa Varilux? Que medo! Que Varilux é Eu meia não sei o que é para uma camisa? Varilux, cara. Eu É uma também meia não. calça, não sei. Se for, eu uso. Ah, não, minha Parece calça é nome de de farinha. maquiagem de travesti, assim, mas Também uso. travesti chique, assim. Book rosa, travesti book rosa. Sim. Antônio Tozeto Travesti aqui do cu rosa mesmo. falou: parece uma lâmpada o reflexo. É que ele veio para iluminar aqui, rapaz. Olha Aqui em cima, né? só, Luciano Dias falou: fudeu, eles estão onde? Com One Punch Man. One Punch Man, que ele colocou onde aqui já. É, a Meu porra do inglês já não comentário. funciona. É, quem tem cabelo é burro, tá entendendo? Aí, ó. Mirim, se você tivesse nascido na atualidade, você seria o One Punch Man. É, Como ele tá você falando que eu tô nasceu velho, é isso? aí há muito tempo, você agora é o Kuririn. O É, que eu você perdi acha? a O que vida você com ele, acha porque ele desses se acompanhou. animes novos aí que estão surgindo? O que você assiste aí de anime novo? Ou você nunca assistiu Dragon Ball e você é uma farsa? É, o One Punch é bom pra caramba, porque você não acha anime com personagem careca. Se tem, é vilão. Se tem, é vilão. Até o Dragon Ball mesmo, pode ver que os caras só ficam fortes quando o cabelo cresce ou muda de cor. Isso é Ah, verdade, é. preconceito. E o Kuririn sempre foi mais fraco. Sim, então quando botaram o apelidinho, eu fiquei puto. E quando você fica puto, o apelido pega. Aí ficou, agora já Mas acostumei. quando você recebeu o apelido Curirim, você já era careca? Ou o Eu tava pessoal só na queria. transição. Eu tava virando um padre, eu tava Ah, tava na começando transição capilar ainda. a cair. É, tava com 13 anos. É na hora da transição. Foi com os 19 e 20. E aí, quando eu matei, eu cheguei na academia, o meu mestre olhou e falou: você parece o Curirim. Na hora, fechei a cara, fiquei puto. Aí todo mundo viu e começou a chamar. E fudeu. Chorou no canto, não. Eu quero ser o Vegeta. Eu quero ser o Vegeta. Foi mais ou menos: é, o Vegeta tem entrada, tal, né? O Vegeta tem entrada. Vocês entram em mim todo dia no vestiário. Não era nem isso que eu falava. Eu sei que deu ideia, Cala a mas não era nem boca, Curirim. Vamos lá pro vestiário, porra. Olha aí, chegou o Gabo aí, as Não, eu tava aqui no Ah, rapaz. backstage esperando vocês falarem que tinha entrada, eu. Entrada num careca, né? Você já tá acostumado. O bom é que de costas parece que são todos a mesma pessoa. Então, fora do alma, sistema, né? A alma é uma só. É isso. O pau já fica duro automaticamente, né? Só vi vantagem. E outra, e o bom é que, por exemplo, você tá com o Zob, mas você pode imaginar outro careca, né? Que você precisa de muita força. Fala, não, hoje é o Curirim. E é só pensar na pessoa, porque a careca mesmo. Você pensa, não, hoje é o Putimei aí que eles estão falando. E vai pensando. O Hoje é o Anderson Negão. É o Zidane, hoje é o Zidane. Zidane. Tô traçando o O Zidane é Zidane. perigoso. O Zidane dá cabeçada. Não, daí você até vai postando no seu Instagram. Ah, hoje eu tô comendo. Vai falando várias personalidades aí, careca, só que é o mesmo sempre. Boa ideia, Gabriel. Então vamos começar esse episódio aqui hoje. Já que a vida é assim, né? Não estamos aqui só para falar de quanto é bom comer careca, não, gente. Não seria só o êxtase, né? A gente está aqui para trabalhar também. Então vamos lá, rapaz, para essa belíssima. Mistérios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes. Anões pesuntados na manteiga. Ovelhas estupradoras de lobo. Tudo pode acontecer em. Essa bosta. O que o tio vai ensinar? O que é isso? Eles lixos? Chorume! Chorume! Chorume! Bom dia, boa tarde, boa noite. Desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente mais um episódio do pior podcast do mundo, podcast que não atrasa, o podcast dominical, o podcast que não fala absolutamente sobre nada. Estamos falando do Chorume, Chorume com X, que você pode encontrar em chorume.com.br ou no seu agregador mais próximo de podcast ou no Spotify, ou você pode acompanhar a gente aqui ao vivo pelo YouTube, domingo às 9h30 da manhã, youtube.com.br/chorume, rapaziada. E hoje, formando a nossa bancada aqui, temos ele que nesse calor nunca pede uma long neck, mas adora uma longa neca, Wesley Zop! É isso, é isso! E você me me ensinaram que era uma caneca grande, daí quando eu fui pedir, era bem aquilo. Não, é com... Ai, eu já tava lá. Eu... É, não, é, é com a neca grande que o cara vai vir. Ah, mas foi corretor, pô. Então, não, mas a gente tá tem onde pegar ali, né, entendeu? É. Não, mas foi o corretor, então. Foi o corretor. Não, mas a gente tava ao vivo, não tinha nem pandemia. Foi não, o corretor de imóveis. Ah, de o Neneca, né? O Neneco, o Neneco que é aluga barracos aqui. Ele se chama de corretor de imóveis, então é o Neneco que aluga becos escuros para os raros. É um negócio muito de nicho, né? É, é mais específico, né? Eu não sei nem se dá para chamar ele de corretor, viu? Agora fiquei. Ah, não, é que ele fica corrigindo posições, ele fica corrigindo. Sim. E ele indica também o quão beco é bom para aquele nicho, né? Porque tem beco que é bom para assalto, tem beco que é bom para, sei lá, você tocar um pandeiro com o Anderson Negão, né? É bom mesmo. Bem baixo. Passa o contato dele depois, que é interessante. Temos aqui o nosso consertador de motel predileto, Gabriel Asba. Isso aí. Eu sou, é marido de aluguel, mas a gente tem um nicho específico que é marido de motel. A gente conserta aí cortinas, hidromassagem, polidense. Autoelétrica. Responsável pela manutenção ali. Né? E engraçado o melhor, que... gratuito, ele paga. Era o que eu ia falar, engraçado que a gente vai no local, paga a estadia ali e conserta as coisas. É diferente. Oh, Wesley Zop, é bonito ver o vigor, né, desse menino. Paga a estadia, porque quer dizer que vai ficar o dia inteiro. Pago a hora. Não é o pago a hora e choro porque só usei 15 minutos, não é isso, não. Não é pago a hora e tô 3, 4. Não, 15 minutos porque fui jantar antes, então, né? Então, é a estadia. E a temos estadia. Aqui o nosso substituto, ele que é chamado de bênção de depositar saco, Anderson Negão. Fala, negrada! Fala, bênção. O sofazinho de saco, é o sofazinho de saco ali. Esse é uma benção, hein, Vitor? Parece que abraça o saco, sim, rapaz, abraço. De forma confortável. Não sei se o Thiago Curimi já experimentou isso aí. Só duas vezes. Não dá ainda pra julgar se é bom, né? Fazer mais umas oito, né? Bem que Anderson Negão falou que tava meio ressabiado com você, não deixou você aí usar muito das oferendas dele aí. É, o Negão tá rancoroso, né? Ele tá rancoroso. Tá raivoso, tá raivoso. Olha a cara de raiva, olha a cara de raiva. Olha ali, ó. Dá play nessa cara de raiva aí. Dá zoom, olha só. Como é odioso. Olha só. Nunca vi tanto rancor no olhar. Pra que isso, Negão? Pra que isso? Não, eu, engraçado é que a propaganda dele é assim: só 10 beiçadas de teste ou meu dinheiro de volta. Se ele não gostar em 10 beiçadas, ele pede reembolso. É, rapaz. Ah, não, reembolso. E aí, você dá R$10,90 de volta, assim, ó, no ato. E aí? Ele nunca tem 10 centavos ali. Né? Ele sempre lucra 11. Ele sempre é o bicho é safado. É o bicho de negócio, tá certo? E o convidado de hoje? Ele que é chamado de Curirim, mas a gente torce pra ele mostrar o Goku dele aqui hoje, enquanto a gente mostra o nosso Piccolo, Thiago Curirim! Ah, pera aí. Que coisa nojenta é? Pela primeira vez sim, me senti cumprimentado. Carecas, então, mas... univos, né? O cara vai começar aí o o Movimento Pelos Carecas, e eu rosteando aqui hoje Douglas Ganso, o maior especialista em praticar esporte de calça jeans, rapaz. Qualquer esporte aí que você imaginar, sou capaz de praticar de calça jeans. Não bem, não de forma competitiva, mas estarei lá de calça jeans, cara. Semelhante a um coach, que não sempre de calça jeans. Esse exímio atleta que qualquer pulo é um salto com vara, né? Exato. Obrigado aí. É uma pequena vara média, vou falar aqui. Não quero deixar uma expectativa que eu não possa cumprir aí também. Qualquer vara, o pessoal já, opa, né? Vara você sabe que vende, né? Vara tem um apelo comercial. Eu queria dizer aqui que, só complementando, que Curirim é um careca raiz, né? Um careca que não tem vergonha de mostrar que é careca, igual uns caras aí. Que só grava de boné, né? Exato. Mas quando eu tinha cabelo, eu já usava boné. Então não é pela vergonha da careca, é pela mania. Não, mas tanto é que você ficou careca por causa do uso de boné, né? Que fica aí, ó. Duvido. Fica abafando a cuscuzeira aí, ó. Fica abafando aqui. O mandiopan. Abafando o mandiopan, bicho. E aí, cara, já era, né? Mas aí nem cal resolve. Não tem correção de solo. Não tem mais o que fazer. Aí, tem gente. Não quero falar quem é, não. Mas tem gente que vai buscando aí tratamentos, achando aí que vai dar certo. Aquele peito de samambaia, passa na cabeça. Lembra aquele que passava no ratinho, que era um spray, que subiu a espuma? Tava falhas ali, né? É, o Curirim usou. Pô, eu já vi tudo isso aí, cara. Nada dá certo. Tem tudo que você imaginar. O pior é que tinha uns que o cara tinha tipo meia dúzia de fios, só que era concentrado. Aí ele metia um spray, ele separava os fios aí e falava: nossa, que cabelinho! E quando o cara faz implante, fica parecendo aquele society. Aquele society que tá desgramando, sabe? Que tá perdendo a grama. Fica só os fiozinhos pretos ali, assim, mas. Na área do goleiro. É. Vários cebolinhas ali, né? Vários cebolinhas. Exato, exato. Muito bem, antes de começar esse episódio lindo, maravilhoso, que a gente vai falar muito de carequismo aí. Talvez, será que é hoje? O manual do jovem careca, será? Será que estão prontos pra isso? Tá que enfim. Antes disso, vamos começar aí com os nossos recadinhos. E o recadinho de hoje, eu tenho um recadinho, não sei se vocês têm mais, mas o meu recadinho é sobre uma participação que foi lançada aí essa semana do Fermata. Diminui a filha, caralho! Zé Buceta, calma. Eu cheiro quanto eu quiser, filha da puta. Ah, não, não, essa filha. Ele é parecido. Ah, tá, tudo bem. A minha participação no Fermata Pode. Ali é onde você pode acessar em fermatapod.com.br. Onde no episódio 102, lançado essa semana, está fresquinho, feito um guaraná com pipoca, rapaz. Lançamos ali um episódio falando sobre os principais jingles que tomaram aí a TV brasileira, tomaram aí a rádio brasileira. Falamos aí sobre o glorioso Café Seleto, falamos aí sobre... Ah, que coisa maravilhosa. Sobre a Rafael Magazine, a loja do homem elegante, né? É só o americanense que vai entender. Então, a grande americana em região se conhece, né? Falamos aí sobre jingles políticos, Emael, falamos sobre várias coisas maravilhosas ali. Então, sugiro que as pessoas procurem o Fermata Podcast número 102. Aí, pra ouvir esse episódio com a minha participação de cafeína. Então, pra você ver como esse episódio lá vai estar bom, né? Porque se dependesse só dos dois Léos lá, ia ficar uma merda. Né? Os caras... não, ainda bem que não é. Puta gente sem cultura, ignorante, né? Não sabe de nada, né? Bom, mas lá eu fui lá contribuir e enriquecer o episódio, então procure lá. Você que está falando aí, ah, vou procurar no Spotify, não, eles não estão no Spotify, porque não tem qualidade o podcast deles para estar no Spotify, né? Então, nem o Spotify... mínimo de requisito ali. Não, o mínimo não, existe uma peneira muito difícil de se passar. Isso, estar... exato. E até hoje eu tenho notícias somente de um podcast expulso do Spotify, que foi o deles. E aí, então, não, o Fermata não está no Spotify. Você acha eles no site fermatapod.com.br ou qualquer agregador decente de podcast que não seja Spotify, porque Spotify é uma merda, né? Vamos falar, sim, a verdade aqui, tá? Não deixa a gente pôr uma musiquinha. Não deixa pôr uma musiquinha, assim, um trap. Às vezes a gente quer mandar um trapzinho, né, cara? It's a trap! Um hip hop. Às vezes a gente quer aí mandar colocar toda a cultura negra que está correndo em nossas veias aí. E não podemos, né, cara? Pô. Não pode. Não pode, né, Moisés? Não pode. Curirim, qual é o agregador de podcast que você anda usando aí? Spotify. Filha da puta, como que expulso esse careca? Cara, ouve podcast há 10 mil anos e aí, ó, se vendeu aí a modernidade, mas aí, ó, que você acha? É muito mais fácil, é bonito, então usa Spotify. Porque eu devia ter chamado esse representante comercial do Spotify, droga! Por que, que tem um letreiro atrás dele do Spotify? Spotify Studios, né? É não, isso. Não tenho nada contra o Spotify, não. Pode ouvir Churume lá por lá, que pra nós dá na mesma, viu? Eu usava aquele podcast Addict. Usava? É, mas agora eu uso o Spotify mesmo. Não tô brincando. Carecas não mentem, tá certo? Eu sei, careca não mentem. Porque o careca, quando blefa, a careca dele enruga, né? E aí dá pra perceber, obviamente. Entrega, não dá. Muito facilmente. Tá, o Ives, putinha de Zop, colocou aqui que ele usa o Pocketcast aí como exemplo. O T41 falou que ele usa o Wimp, né? O cara. Ele tá em 94. O Marcos Colucci, o nosso fotógrafo pornô aí, falou que usa o Castbox. Então, temos aí várias opções, mas também o Spotify é uma opção também. Mas o Churume está em todas as plataformas, então para nós se foda onde você está ouvindo. Se você está baixando no celular ali, ouvindo, tanto ouvindo faz. Offline, tudo bem, já tudo baixou. Bem, tudo bem. Eu costumo ouvir o Churume pelo YouTube 9:30 da manhã de domingo. Tá, mas enquanto grava, daí não fica confuso. Você está escutando um outro. É, então. Pega as piadas duas vezes, né? Isso. Mas... às vezes eu acredito que o Anderson Negão faz isso mesmo. O Anderson Negão, eu não sei, mas o Wesley Zop chamou para a última leitura de e-mails aí um amigo dele, a Ladinha, mas que com certeza o cara fazia isso, porque a gente chamava ele, o cara respondia depois de 10 minutos. Ele estava ouvindo aqui no YouTube atrasado, né? Daí mas será ficou... que ele... Ele falou assim, Gabriel Osborne, não, estranho, minha internet tá travando, o Zop que vem instalar aqui pra mim. Não, mas ou é isso, ou ele sofre da síndrome do repórter, né? É com você, mano. Ele travava antes. Ele travava. Daí quando ele ia falar uma coisa engraçada, porque pela cara dele ia ser foda, ele travava e caía a conexão. Mas é isso aí, né? Novos amigos do Zop. Agora que eles saem com vagas abertas para amigos. Mas é legal. O Zop ele já não tem uma internet boa. E daí ele comprou um switch e dividiu vários cabos pros amigos. Eu não sei por quê. Provedor Zop. Ele falou, né, que não perde conexão de um cabo aí por 40 quilômetros, né? Ele falou pessoal, que... não perde. O pessoal curte pegar o provedor Zop, né? Tem um monte de filho dele por aí. Mas já falamos muito aí de Wesley Zop, já falamos muito mal dele. É a hora, o momento maravilhoso. Aquele ouvinte que está aqui desde as 9h30 da manhã quer saber qual é o tema de hoje. Gabriel Asmar, qual é o tema de hoje aí? Você, que a vida inteira teve que um fardo da beleza, né, Gabriel Asmar? E tudo que você falou sempre era muito bonito, né? Trabalhos de escola, só falava merda e a professora dava 10 porque você era lindo, gostoso. Porque o professor não gosta de criança feia, né? Criança que baba, criança que fede. Agora você lá, sendo um belo Rodrigo Hilbert Mirim, ali sempre, aí teve o fardo da beleza, nunca foi discordado. Ninguém nunca quis debater com você, porque você sempre se impôs aí na beleza. Então diga mais uma vez, Gabriel Asmar, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é como os esportes deveriam ser. Não é o manual do jovem careca, infelizmente. Ainda. Como os esportes deveriam ser, depois de episódios grandiosos que já mostramos o nosso veio atlético, rapaz. Já falamos aí dos esportes que deveriam existir nas Olimpíadas, mas ainda não sabemos se vão existir ou não, né? Já montamos uma seleção brasileira que joga pro povo aqui, rapaz. Já também, né, contamos as nossas histórias atléticas em meu pé de atleta, rapaz. Onde Anderson Negão se provou aí o homem com 1000 gols nas costas, no mínimo. Contando por baixo, bem, 1000 gols. Foi bola, Zop, foi bola. Já se disse tudo na base da bicuda, né? Já falou ciclista, já, ele acha que era ciclista. Gabriel Asmar, né, nunca... foi um adepto ao esporte, porque sempre achou que teve problema no coração. E aí depois descobrimos que era um golpe do médico aí, só pra ele consumir. Inclusive no FIFA não era um bom atleta, porque tinha problemas cardíacos. E aí, Curirinha aí, que é um grande esportista, um grande atleta, lutador de várias lutas, brigador, né, rapaz? É esse tipo de cara aí. O aplicador do golpe mortal Cocu, né? É, exato. Sabe o Kujitsu, ele sabe aí todas as técnicas de luta. Então vamos para esse episódio que promete ser uma renovação da esportística atlética mundial, rapaz. Acabou de na sua juventude, né, ser atleta, né, Gabriel Asmar? Ele fala toda vez aí que, eu lá com o Alexandre o Grande era um atleta, né? Eu representei a Macedônia, né? Levava as toras de um lugar pro outro, fazia o transporte dos atletas, né? Ia até Atenas levando tora, ia até Esparta levando tora, rapaz. Fazia todo o circuito ali, ó, Império Grego levando tora atrás de tora, eu era um verdadeiro atleta. Boatos que no filme de 300 o fosso lá era em homenagem ao Zop. Não porque ele foi chutado no fosso, porque ele era o fosso. Peraí, eu era jovem, tava um fosso apertadinho ainda. É, se você pega assim, o grego, Zop significa levador de Tora. Levador de Toras grandes, por favor. Quem é com Toras orientais, não? Toras toupudas. Muito bem, então Wesley Zop, você aí que sempre aí foi um atlético, um exporter, só que vamos, há de convir que o esporte tem perdido aí espectadores. Os esportes, eles foram inventados em uma outra época, uma época que não atende às novas gerações, as gerações do instante, as gerações do momento, as gerações da liquefação, onde tudo é demorado, onde um TikTok de 15 segundos é tempo, já demorou. Para que você tanta complexidade, eles falam. Então, rapaz, você vai me dizer que os caras aguentam assistir esporte de 2-3 horas ali, sem novidade nenhuma, só para ver quem vai ganhar ou quem vai perder? Não, rapaz, é a sociedade do cooperativismo, onde ninguém pode ganhar, porque senão machuca quem perdeu, ninguém pode perder porque senão tem que pagar psicólogo. Então, os esportes não atendem mais essa juventude. E nós, como jovens que somos aí, fomos aí requisitados. Novamente, porque Papa Francisco, que sempre foi muito preocupado com a questão dos esportes, Ele quer crianças fortes, ele quer crianças que entrem em branco. Crianças que levem toras, rapaz. Levem toras, não levar. E ele falou, quem melhor do que essa juventude choruméstica, Lameruxa, ele falou, né? Lameruxos, ele falou, que é o sotaque dele, meio... Ele é meio burro, né? Mas tudo bem. O que acontece é que ele falou que a gente precisa renovar os esportes, então... A partir de semana, o que for dito aqui, a partir de semana que vem, já começará as mudanças aí, por favor. Até por isso foi adiado as Olimpíadas, né? Exato. A gente vai dar uma semana para começar as mudanças, não precisa fazer todas as mudanças, não, né? Porque pessoas vão ter que se adaptar a esse mundo. Vai adaptando aos poucos também, né? Vai indo. O público também olhar e falar: peraí, não é aquela mesma monotonia? Agora eu vou seguir. Tem diferença. Pô, agora... pô. E aí, Wesley Zop, o que você trouxe aí? O esporte que precisa de mudanças urgentes, porque não está atraindo público, não está atraindo patrocinadores e não está atraindo team leaders, que é o principal aí dos esportes. Esse que eu vou falar, não tem, acho que nunca teve team leader. Isso influencia até na indústria pornô, onde você tem cada vez menos pornôs com team leaders, né? Tá vendo? E aí? O que é isso, meu? O que é team leader? Não, ninguém sabe mais. Mas team leader hoje não tem emprego nenhum, porque ela não pode... Exato. Não, ela vai aparecer aonde? Não tem como, não tem como. Então, pensei num esporte que, no caso, é até bem demorado, que é o triatlo. O triatlo. Mas peraí, você vai falar em inglês? Não esqueça que tem pessoas ignorantes aqui assistindo a gente. O triatlo consiste em três esportes, como que eu vou falar? Engrenado... É um potiporri dos esportes ali. Mas potiporri dá a impressão que você só vai fazer a intro do samba. Não se você for o Jorge Ben. Se você for o Jorge Ben, você toca... Mas uma boa explicação. Começa com a natação. E natação não tem graça nenhuma. Você vê a pessoa lutando para não morrer e chama de esporte. E ela tem que chegar no lugar seco, isso daí é o básico. Daí passa, daí vai na bike, andar de bicicleta. Andar de bicicleta por 180 quilômetros. Tomar no cu, bicho, fica 3 horas vendo o cara andar de bike. Vai na bike e corre mais uma maratona, 42 quilômetros. Pô, é cansativo, é maçante, parece que você tá numa... Você está pagando uma punição de você estar assistindo isso. Nem os transmissores, nem os narradores desse esporte conseguem assistir essa bosta inteira, cara. Porque não aguenta. Você pode ver que os caras... Ah, estamos aqui transmitindo o triatlo, mas vamos lá agora ver como que está o resultado do futebol, né? Mas vamos fazer algo mais interessante que ver minha tia Neuza amassando bala de coco, né? Amassando bala de coco, rapaz, ó. Aqui, ó, tem que ter book, tem que ter book. Pra ganhar dinheiro, olha como que é bonito isso. As pessoas limpando a praia, não, mas esquece o esporte. E eu pensei no triatlo. Começa com a natação, certo? O pesadelo, só um minuto, Wesley Zop. O pesadelo de um triatleta, enquanto ele tá nadando em alto mar, apareceu um golfinho ali, alguma coisa assim. Porque aí acabou, cara. Ninguém transmite mais o esporte. É, todo mundo, olha os golfinhos. Que bonito. Olha que bonito o golfinho. Eu pensei que você ia falar o medo do golfinho currar ele. Aí todo mundo torce pra isso acontecer, pra ter um momento. Ele quer aparecer na câmera do jeito. Mas aí o triatleta começa a imitar um golfinho lá pra ver se chama atenção e aí já era, cara. Já foi. É, o público. Aí, o que pensei? São 4 quilômetros de braçada que o pessoal tem que dar ali. Nesse meio tempo ali, alguns pescadores jogando rede em cima. E essa pessoa que foi pescada já está sendo eliminada. Já está fora. Está fora. Então você tem que, além de desviar dos pescadores, ele está um mergulhão para escapar da rede. Então já tem uma disputa. Wesley Zop, eu posso acrescentar aí? São pescadores, por favor, acrescente coisa de pescador. É porque os jovens gostam aí também desses negócios de... Como que chama? Esses jogos de internet. Como que chama isso aí? E-sports. Jogo de internet. Ah, sim. Então, alguns pescadores, não só com redes, mas com arpões, assim, sabe? Ah, não, mas lembrando que o arpão, a gente não pode matar o atleta, isso, então o arpão... O arpão é com aquele desentupidor, sabe? Aquele... Uma ventosa. Isso. Mas que todo gruda nas costas, cara, até desmaia, rapaz. Bate nas costas. Aí é questão da estrutura do cara também, exato, de aguentar o arpão. Então ele vai desviando de arpão, de rede. Arpão ao rede. E já que estamos falando de esportes, terão atletas comandando online esses arpão. Entendeu? Isso. Drone. Ali, ó. Que você pagando uma certa quantia, você tem direito a dar dois tiros ali. Tá bom. Fica legal. Porra, aí sim. Fica legal. E pensa na emoção do atleta também, porque o atleta, na hora que ele treina para fazer isso, na hora da competição, aquilo não é tão pesado. Agora, imagina ali, você não sabe de onde tá vindo. Você tá nadando, 4 quilômetros de braçada, bicho. É tenso. E outro, você é um triatleta ali. Às vezes um amigo seu, aliás, um inimigo seu do ensino médio contratou duas atiradas de arpão ali, rapaz, pra se virar. E vai virar em você. Entendeu? Você sabe que vai. Você tem que estar treinando desde o berço, porque você tem que ser uma ótima pessoa, entendeu? Não criar inimigos. Tudo carisma, né? Daí você sai dali, vai pra bike. Daí você fala, bike, tá longe da água, não dá pra usar os pescadores. Realmente não dá. Só que são 180 quilômetros de bike. Então, em alguns momentos, vai aparecendo boiadeiros e laçam. Boiadeiro do lado aqui, ó. Pá, cavalcando. Achei que o boiadeiro estaria de bike também. Tá boa ideia. Aí seria um bicadeiro, né? Eu quero estar de cavalo aqui, ele laça e pessoas sendo laçadas vão sendo eliminadas, obviamente, né? Então o cara de bike ele tem que baixar o laço pra trás, entendeu? Mas agora ele não pode ser laçado, é um laço de corda que envolve ele e puxa, ou ele não pode colocar um laço de fita na cabeça, senão ele é eliminado. Um laço de fita na cabeça, às vezes, é bom pela aerodinâmica. Então, isso daí é até liberado. Mas é desmoralizante, né? É desmoralizante, mas você tem que pensar na vitória. Imagina descida, você, né, dando um pau de bike ali, e daí chega um cara do seu lado com uma bike de criança, assim, aquele pneuzinho duro. Não, e bota uma, um laço de fita na sua cabeça. Porra, você se elimina, né? Ok. Aí vai dar fita na pessoa também, né? É. E Zop. Ele sendo laçado aqui, ó. Laçou, caiu. Entendeu? Vamos colocar o seguinte: 5 quilômetros de boiadeiros laçando. Mas a qualquer momento, 5 quilômetros. Não os primeiros, não os últimos. Não, qualquer momento. Aí qualquer é com o boiadeiro, rapaz. Mas, ó, é o seguinte: pro pessoal não achar que é muito injusto, se o cara laçar, se o boiadeiro laçar o cara e o cara conseguir, ó. Aqui, ó, derrubar o boiadeiro, derrubar o boiadeiro, ele é vitorioso naquele momento. O triatlo acaba. Mas você sabe que não vai acontecer. Não importa. Se cai do ciclista e a estrutura do boiadeiro. Mas se acontecer, ele é merecedor disso. Não, aí ele é mesmo. Aí o cara é feito de titânio, porque ele conseguiu derrubar o boiadeiro. O cara em cima de um alazão. Foi, mas não, vai derrubar um ciclista. Mas tudo bem. Fica valendo. Tá. Os primeiros 5 minutos acontece isso. Os 5 minutos. Os 5 quilômetros. Os 5 quilômetros finais é uma descida em 45 graus, rapaz. Ah, porra! Aí o boiadeiro não vai, porque ele vai prejudicar o cavalo. Exato. Ele desvia. Mas o cara no pau na bicicleta. Bicicleta sem freio. Bicicleta sem freio. Não, você não vai ter com freio na competição. Não pode ter freio pra quê? Você não, o cara tem, não quer parar, o cara tá quer chegar primeiro. Você tá competindo na velocidade, você vai parar por aqui. E daí, ó, os últimos 42 quilômetros, que é os mais light, né? 42 quilômetros, os últimos ali, o cara tem que fazer na corrida. Então vai ter trechos na corrida, não com obstáculo, mas com sabão, com casca de banana, gel, merda, com alguma coisa que vai fazer com que ele escorregue em algum momento na corrida ali. Só que tem que, assim, ele não, aquele momento que ele vai passar no sabão, ele não tem como desviar. É um bom pedaço da vida. Ou ele treina aí correndo e deslizando aqui, ó, pá, ou ele vai escorregar, vai cair. Ou vai aqui, ó. No lagartinho do deserto. Pode ser. Acho que vai ficar mais interessante. Eu acho que tem que ser mais emocionante se acompanhar isso. Mas eu acho que em vez de ser 42 quilômetros, podia ser 41, né? Para não ficar tão... Ah, não. Pela questão da dificuldade, né? Eu concordo. Mas não pode ter sabão no final, né? Tipo, no sprint final, senão o cara vai vir correndo e vai chegar deslizando. Sim. Aí não vai valer. Então, no final, espinhos do chão. Alguns espinhos. Solta aquele fura-roda, assim, ó. Passa. Eu acho que nesse final aí, em homenagem, a gente podia colocar um cara louco pra abraçar alguém. Que saia! O cara é o que saia. Um padre. É um padre. Mas ele abraça, infla balões e leva a pessoa embora. O que vocês acham? Pode ser. E tá aí bom. Já é uma mini competição entre padres, né? É um outro esporte. Já tá no outro campeonato, né? Aquele moderno, que conseguir intermodalidade pegar o primeiro. Mas só vale se o padre conseguir pegar quem é Vanderlei. Se não é Vanderlei... Essa é a competição. Para cadastrar os atletas, em vez de cadastrar com números, eles põem Vanderlei e fulano de tal. Okay. Todos eles têm nome de Vanderlei. É uma dica aí pro triatlo. Muito bem, eu acho que ficou bem dinâmico esse triatlo aí. O Juliano Schiller aqui falou, tá muito me parecendo uma fase de Crash Bandicoot, não sei o que que é isso, essa ideia. É o jogo da raposa, raposa. Estão falando que o Negão vai pegar no sono aí, talvez, porque o Negão não achou interessante esse esporte dos homens. Eu gostaria de ver o que ele acha de interessante. Só falar de triatlo já deu sono no Anderson Negão. É muito chato. Guinzinho falou, na parte da bike precisa ter cachorros correndo atrás dos atletas. Ó, interessante também. Tem um pedaço, ter cachorros correndo atrás, eles têm que ir com o pé em pra cima, assim, né? Na descida solta os cachorros. Na descida solta os cachorros, motivando eles a terem que pedalar na descida. Não, mas solta de encontro, que é muito pior do que quando ele corre te acompanhando. É verdade. Muito bem, tô gostando aí. O Luiz Henrique falou: Zop já era triatleta na Grécia Antiga quando ele pedalava para fugir dos maridos, corria atrás das casadas e levava elas para cama e nada. Cama, colchão d'água, né? Pra poder nadar tem que ser colchão d'água. Muito bem, então o Zop ele sempre foi um defensor do triatletismo mesmo, não quer que a modalidade não quer que acabe, perca, né? Não quer que a modalidade se perca de forma alguma. E parabéns, acho que fiz uma boa ata aqui e ficou bem dinâmico esse triatletismo. Melhorou o esporte. Gabriel Asbar, aí, o que você trouxe aí para melhorar a dinâmica dos esportes? Como eles deveriam ser aí? Qual esporte aí você trouxe aí para o nosso coração? Na verdade, assim, eu não pensei só em um esporte, eu pensei numa modalidade ali. Né? Boa. Que eu acho que é muito... É muito parelha, tudo ali é muito parelho, que é no atletismo, cara. Parece atletismo. Que hoje em dia... Defina atletismo aí, porque a gente tem ouvinte ignorante, rapaz. O atletismo é quando você pega um atleta e ele faz aquilo que ele faz, é atletismo. É qualquer esporte, pô. Mas, cara, o atletismo hoje em dia... Tudo muito parelho, é tipo assim, o cara correu, sei lá, 100 metros em 5 segundos, outro 5 e 1 milésimo, outro 5 e 2 milésimos. Porra, isso não tem graça nenhuma. É tipo, corre aí, todo né? Mundo, os caras falam, corre aí, velho. Todo mundo é muito rápido. É mais a competição entre os caras do cronômetro mesmo do que o cara que tá correndo. Basicamente assim, você solta ali o cronômetro, todo mundo começa a correr junto, você não torce pra ninguém, porque tá todo mundo do lado do outro. Exato. Você torce na hora que mostra a foto. Você fala, caralho, chegou na frente. Ganhou. E fora que é muito rápido, né? Não tem como você criar um sentimento pelo corredor ali. Não tem como você criar um hino pra torcer pro tubão. Exato. Até você falar... Vai começar a cantar, acabou, entendeu? isso aí. Torcida organizada pra atletismo não tem, fica desfalcado. Sim. Então, acho que a gente podia revisar várias modalidades aí do atletismo para deixá-las mais interessantes, né? Por exemplo, uma coisa simples aí que a gente podia fazer. A gente tem o salto com vara, que o ganso faz muito quando pula ali. Mas... É verdade. Mas a gente tem o salto com vara, que o atleta ele vem correndo, portando uma vara, não uma tora, e daí ele engancha ali e se projeta em cima de algo. Né? De outra vara. De outra vara. Tem que passar daquela vara. Basicamente, hoje em dia a tecnologia é tão tremenda que aquela vara não vai quebrar nunca. Ela enverga, você faz um 8 com ela, não vai quebrar. E se o cara for bom ali, todos eles vão saltar, sei lá, 7 metros, 7 metros e pouco. E isso já não tem mais graça. Entendeu? Agora, imagine se a gente fizesse um salto com vara de sebo. Ele vai dobrar, na hora que ele vai pra cima, ele é estilingado. Estilingado pra baixo ainda, né? Ele vai escorregando e bate a cara. Sabe quando vai faltar aderência, cara? Os resultados vão ser variados, entendeu? É muito né? Mais dinâmico o negócio. E tem uma coisa também, hoje em dia, cada um leva a sua vara, né, pro esporte, cara. Aí não, aí a delegação esportiva vai produzir varas. Exato. E o cara vai lá, tem que escolher uma aleatoriamente, igual o jogo dos palitinhos. O cara pode pegar uma vara menor que a outra, levei azar. É igual... competição de bilhar no bar. Você não leva o seu taco de casa. Você tem que olhar ali e escolher o menos pior. E achar que é o menos pior. Pô, se levar o seu taco no bar, Você é currado. Não bate. Você vai escolher, só tem taco de trivela, entendeu? Entendeu? Daí você pode pensar, esse é o melhor taco. Chega lá, ele tem uma pequena rachadura que vai fazer você aí ficar aleijado. E aí, escolheu mal. Uma ideia pós-bar. Na hora, isso na competição, vai ter as eliminatórias e tal. Mas na final, que vai ter só os dois atletas ali pra fazer o salto com vara, daí pode colocar a vara de hoje em dia, que ela é inquebrável, é toda firme, pá. E cada um vem de um lado... Falta e tem um encontrão. Quem ganhar no encontrão ganhou. Exato. Quem ganhar no encontrão começa. É o para ou ímpar, galera. Para ou ímpar, o encontrão lá em cima. Pá! É uma justa de salto com vara. Agora pensa, se você conseguir. Se o cara conseguir derrubar o outro, ele ganha. Então, se ele tiver a habilidade de vir, saltar com a vara, não soltar a vara e dar uma varada no outro... aqui, ó, já puxar por trás, ó, já puxar por trás. Meteu o kendo aqui, ó. Equilibra na vara lá de cima e pega aqui, pá! Bem pensado. Sensacional. Então, eu acho que isso. Excelente. Por exemplo... Imaginemos outra modalidade ali, que é o salto em distância, né? Hoje em dia, basicamente... Salto em distância é aquele que o cara dá três pulos, ou não? Isso. Ele vem correndo e a partir de uma marcação ele tem três impulsos e daí ele pula numa caixa de areia, né? Tripulo. Isso, só que assim, basicamente, todo mundo ali tem a mesma distância... Mesmo é tênis. Calculado, o cara pode treinar muito ali. Não tem muita, né? Agora pensa assim. E se o cara começasse a correr e daí na hora da corrida alguém falasse: o chão é lava. Mas não necessariamente é. Não é lava, ele tem que só fugir. Né? Aí, bicho, ele tem que pular no susto, entendeu? Ninguém vai querer. E aí, ninguém melhor que aqueles narradores de quadrilha pra, porra, imaginação. Já apagou! Olha a cobra dele, tem que fingir. Porque... Vai ter uma nota ali do cara de interpretação, Fernanda Montenegro ali, ó. Pulando em chão de lava, 9,5, porque pelo amor de Deus, ali. Quem pula, aqui tamo em Pompeia, filha da puta, tá caralho. E o melhor é que assim, se o competidor moscar ali na hora que falar o chão é lava, ele queima largado, entendeu? Literalmente. Então é isso, o cara vai... É. Topetão. É, e ele nunca sabe o que o cara vai gritar. Não. Entendeu? Porque... Mas geralmente são frases que é junina. É que tudo vai parecer que é festa junina, né? Porque já vai ter o ritmo, cara, da quadrilha. Cara, olha a cobra! Não, imagina que todo mundo tá assistindo alegre pela festa junina. Só os atletas ali que estão realmente tensos. Todo o resto é entretenimento. Isso aí é... Inclusive, para ficar mais legal, a torcida pode fazer uma grande roda e ficar em volta. Exato. Exalta a cultura brasileira. Também. É aí, ó. Aí, ó. É bonito. Eu acho que é sucesso aí. O encontrão com varas. Encontrão com varas. Ajusta, né? Ajusta ali, ó. Ajusta de ver. Como que vai chamar? Não, porque hoje em dia com o dinheiro digital não vai ter mais moeda pra ficar tirando ali. Então, continua aí o salto em distância. Salto em distância junino. Salto, um salto em distância e criatividade, porque o cara vai ter que ser criativo ali. Não adianta mais. É só saber pular. O cara só vai saber pular. E aí? E agora na festa junina, quando o cara fala a ponte quebrou, o cara volta, não, a ponte quebrou, o pulo é maior. É, e aí? Sim, tem que pular a distância da ponte, pô. E além de Fernanda Montenegro, né, e Mary Streep, né, dando nota pelas atuações, dependendo do nível da competição, vai ter o cara que vai dar a nota de coerência também. Aí um físico teórico pode ocupar essa vaga, onde o cara vai ver, peraí, você pulou mais alto na lava do que quando a ponte quebrou? Como isso é possível? Entendeu? O cara vai ver. O desespero de você estar na lava. A ponte quebrar, você quebrou, viu? É. A lava, não. É coerência ali. Isso entendeu? Porque a gente ainda nem chegou no, na corrida com obstáculos. Posso deixar para minha segunda rodada aí. Por favor, então, porque... Porque agora é a vez dele falar, Anderson Negrão, rapaz. Olha só o ânimo que esse cara. Chama a pessoa, Anderson, daí. Olha só, vamos lá. Sabe o que é? Sabe o que é bom? O Negão, ele pode gravar um trecho ali dele parado na frente da câmera e rolar toda a live. E daí, quando isso ele é chamado, bom, ele dupla ali no fim. Ele tira a foto. Filma ali 5 segundos, deixa um GIF rodando ali. E vambora. Gostei da ideia. Mas antes eu vou trazer um esporte aqui pra vocês, que ainda tá em alta, mas ele é muito excludente, cara. Porque pra você jogar esse esporte, você tem que ser negro, alto e gostoso. Então... Golfe. Não é golfe. Cricket, vamos falar de cricket? Não, vamos falar de cricket. Eu não vou fazer essa crítica. O esporte que eu estou trazendo aqui pra vocês é o basquetebol. Basquetebol, rapaz. Ah, tá em alta porque é só negros altos que jogam, foi isso que você quis dizer. Tá sempre alta. É verdade, isso é verdade. Tá sempre alta. Inclusive, eu vou mudar o nome dele pra Basket Midget. Porque o que vamos fazer? Não vamos mais de bola. Não, peraí. Não pera vamos aí. Mais a bola. Calma, Anderson Negão. Calma. Eu pedi para todos os outros dois aí definirem seus esportes. Não vai ser diferente para você. Aí, para quem não conhece, né? Porque temos aí pessoas ignorantes. É verdade. Não sabe o que é um basquetebol. O que é um basquetebol, Anderson Negão? Como que é? Explica aí. Basicamente, são vários caras do lado de uma quadra e vários caras do lado do outro, vários negões. Negões gostosos, sarados. Tem branco no banco de reserva, não vem falar que não. Às vezes tem, mas ninguém liga pra isso. Mas eles são descendentes de negro. Tá, exato. E tem brancos na torcida também, às vezes eu já vi. Exato, e aí? É, tem as cheerleaders, todas as caras. Eu não vejo uma negra. E aí? Jogando basquete feminino, porra. Bom, enfim. Aí você tem a posse da bola ali, você vai bater na bola, faz plec. Tô gostando. Exato. Bola de plástico, é uma bola de plástico. Inclusive, uma das... É uma bola de basquete de plástico. Inclusive, uma das regras é, você tem 24 segundos até fazer um arremesso ali. A jogada tem que durar 24 segundos. Acontecer em 24 segundos. Isso aí eu não sabia. Parece um negócio que vocês estão acostumados a jogar também, né? Qual? É, um jogo que se joga a 2. 24 segundos é muita coisa, Gabriel. Joga a 2 em cima de uma cama. Né? Tem a ver com bolas também. E faz plec também. Faz plec. E aí? Bom, você chegou lá, arremessou. Se você arremessar de um certo espaço da quadra, você faz 3 pontos. Se você acertar de perto, 2 pontos. Então tem essa, tem isso aí. Quem faz mais pontos ganha. Tem essa regra. Exato. E quem fizer mais pontos ganha. Quem fizer bastante cestas, quem caçapar bastante ganha. Peraí, só um minuto. Thiago Curiri, rapaz, esse menino me surpreendeu agora. Eu achei que ele ia explicar basquete do pior jeito possível, mas foi compreensível. Foi compreensível. Eu que assisti a partida, eu tô entendendo. Então, foi bom. Parabéns, Anderson. Mais uma vez, hein? Você devia, naquele seu trabalho de faculdade que você apresentou 2 horas piadinhas que você faz com informático, você deveria ter explicado aí um jogo de basquete, cara. É, também acho. Será que dá pra contar? Eu vou fazer a faculdade de novo. Mas dá pra fazer de novo. Só que sempre dando aula ainda. Então, o que, que vai consistir, meu esporte? Vamos trocar bolas por anões? Gostei? Gostou, Gassi? Aí eu vou ter chance de jogar basquete. Pô. Calça jeans. Essa filha da puta. Mas pera aí, você falou bolas por anões, vai continuar tendo um anão só por partida? Como que vai isso, ser? Não. E a gente não vai ser desumano, né? Não vamos ficar batendo os anões aqui. Não, obviamente que não. Ia ser chato. Em vez disso, nós vamos andar de mão dadas com os anões. Gênio! E aí vai desfilando. Peraí. Anderson Negão, que é a sua ideia. Eu tenho uma ideia pra complementar a sua. Pra complementar a sua. Posso contribuir? Claro. Porque o Kishan, você esqueceu de falar uma coisa fundamental. O que chama atenção no basquete? São as pessoas altas. Então, quanto pessoas mais altas, o esporte em si é uma bosta. O esporte em si é chato pra caralho ficar vendo aquilo lá. Mas enquanto o que o pessoal assiste basquete, por quê? Porque vê um monte de pessoa alta junta, desengolçadona, correndo atrás de uma bola, entendeu? É isso, o pessoal assiste por causa disso. E aí, então a gente vai dar um jeito de chamar mais atenção, deixando os jogadores mais altos. Então vamos colocar todos de salto alto jogando. Então, no mínimo, o jogador tem que estar com aquele salto 30, sabe? Ali, ó. No mínimo, 30. No mínimo. Cara, né? Aquele salto agulha de 30 centímetros, pra... E aí, ó, agora entra assim. Sei lá, no Shaquille O'Neal. Entra Shaquille O'Neal ali, ó. Salto 30 centímetros, de mãozinha dada com um anãozinho, cara. Mas o anão também não dá salto ou não? O anão não precisa, né? Cara? Não, anão não usa salto. Não. Nem vende, nem vende. Quanto mais baixo, melhor. O anão de 1,20, velho, que da hora. Agora aquele de 1,30, porra, esse aqui é grande. 1,30, porra. 1,30 é humano, porra. Não, e aí, já que o cara já vai estar de salto alto, vamos meter uma mini saia também nesses atletas. Oh, não tem como usar salto alto sem mini saia. Então já mete uma mini saia. Você sempre fica naquela expectativa se vai rolar uma rola ali, se não vai rolar, se vai pôr o que vai aparecer, vai mostrar demais, não vai. Então. E isso aumenta até a autoestima dos jogadores, né? Eles vão estar se sentindo lindas jogando. Vai falar, pô, estou maravilhosa. E ali as costas eretas, tudo. É, eu tenho uma dúvida aqui. Eu sou um ignorante no basquete, então as pessoas vão arremessar aqui a bola, certo? Você não vai conseguir pegar um anão. Porque o anão, ele é denso. O anão, ele não é leve conforme a altura dele. Então você não vai conseguir jogar o anão aqui. O que eu sugiro? Na hora que chegar em certo ponto ali no batom, pega, gira ele, como se estivesse brincando com uma criança no parque, e joga. Entendeu? Ou em dois, um balanço de caixão, joga. Mas calma, Wesley Zop, tem uma coisa aí, um passo fundamental aí, né? Porque com a bola, o basquete é uma briga, um tentando tomar a bola do outro ali. Agora você andando de mão dada com o anão é diferente. O cara vai ter que convencer o anão. O cara vai ter que convencer o anão. Não vai tomar a mão dele ali. Não, o cara vai ter que convencer o anão a largar o outro pra vir com ele, entendeu? Na verdade, você não vai passar a vida do outro. Levar o anão, você vai pro seu lado da quadra guardar o anão. Não, você vai pra quadra do outro e aí você tem que mostrar pro anão que você é a melhor opção pra ele e você não pode ter o ciúme dos outros jogadores estarem dando em cima do seu anão, entendeu? Porque o basquete ele vai parando o tempo conforme para o jogo? Ele vai parar o tempo na hora do chaveco pro anão ali? Ou só vale enquanto você tá andando com o anão de mão dada? Não, o chaveco é o principal do jogo, pô. Tá valendo, tá rodando tempo. Claro, porra. Tá rodando tempo, tá. Vai parar o tempo pro anão pensar. Aí sim. Ah, na hora que ele parava, fez isso aqui, parou o tempo. Aí, caso o anão fique confuso, solte da mão ali do jogador e vá pra fora do campo. Quem que vai cuidar disso? Que é não é um gandula, né? Não vai poder ter um gandula. Um VAR ali, né? Pra ver quem realmente falou o quê. Talvez um. Coloca outro anão. Só anão entende sentimentos de anão. Colocar um juizado de menores ali. É. E pode ter um voto online, tipo assim, não, mas o argumento do outro foi muito melhor. Pá. Mas é porque vai depender da postura do jogador, vai depender da postura do anão. Tem jogador que vai ser mais agressivo, vai falar, ô anão vagabundo, tu vem aqui que eu vou te dar 300 conto, seu puto. É. O outro fala, não, fica aqui, vamos ganhar esse jogo junto, a gente é um time, eu vou tirar você dessa vida, Tem mais seis lá em casa, vamos montar um grupo de teatro. Vem com o Shakira. Vou pagar 9,90. Vem com o Shakira. 9,90 pra dar uma beiçada no seu saco. Entendeu? Então vai aí. Cada entendi. Outro não, vai falar, te dou um carro. Outro vai tentar e dar soco na nuca do anão e falou, você é minha, eu te amo, seu anão. E tô te batendo porque eu te amo. Apanhar, me dá essa mão. Então vai ter vários. Vai pôr um banquinho, um violão e vai seduzir com uma serenata, né? Cada um com sua estratégia, né? E vai depender do anão também. Tem anão que vai gostar de porrada, tem anão que vai gostar de dinheiro. Tem anão que tá ali pra descobrir o verdadeiro amor. Você percebe? Isso é até bonito, tá vendo? Agora muda toda a figura do basquete. É isso que eu tô falando. Que basquete é bonito. Agora eu tô com uma dúvida. No final, vamos dizer que houve um convencimento master ali de um jogador com um anão. Aí ele vai o quê? Encaixar o anão na cesta, é isso? E vai tipo ser uma aliançona em volta do anão, é isso? Que vai pensei do anão no leão. Pensei do anão tá envolto em velcro e jogar numa parede ele na hora que chega lá. Eu gostei do gira e joga na parede. Tá. Mas vamos ver o que Anderson Negão pensou. Né? O que você pensou? Cara, uma coisa que vocês não estão pensando aqui, esse é o mais importante. Que a parte mais importante do basquete é que nem sempre se arremessa. Às vezes você tem que enterrar. E aí? Então você levou o anão ali de mão dada até a caçapa. Que é uma cama com pétalas de flores. Alvivaço, vai ter um alvivaço ali. E aí a torcida delira, invade quadra, porra. Então quer dizer que o anão ele é a bola e a cesta. Isso permite que jogue em qualquer lugar, pô. Isso é maravilhoso. Muito bem, Anderson. Não, melhor do que qualquer arremesso, melhor do que. Sensacional, exatamente. Tem uma caminha no final das quadras, né, onde o cara tem que levar até lá e empurrar lá, não. E aí vai ter, porra, toda uma estratégia, porque você nunca vai começar com um chaveco alto pra cima do anão, porque daí vai vir um cara com um chaveco mais alto, entendeu? Então você tem que, ó... Você nunca abre o jogo de truco com o zap, né? Exato, você tem que administrar bem, rapaz, perfeito. Ah, excelente. Basquete mais dinâmico, todo mundo de salto alto e mini saias, e a camisa do time, né, obviamente. E o anão ali desfilando. Ele começa perdidão, né? No meio da quadra. Tipo aqueles bailes, bailinhos de garagem, certo? Começa a música. Tá o anão no centro, só que. A música do basquete é a música de baile de garagem. Só que começa cada time num canto e porque o jogador também tem uma vergonha, né? Porque ele tá se expondo sim. ali, né? Tem o anão no meio de campo. Vamos ver quem chega primeiro lá, quem tem a moral. Porque a câmera tá em cima dele, né? E outra, o jogador no último jogo, final do campeonato, tentou um chaveco que não deu certo. O cara já tá com autoestima baixa, entendeu? Nossa. Vai ser ele que vai chegar ali. É, mexe no psicológico, né? O FRG falou: quem é esse cara com boas ideias? Traga o negão verdadeiro de volta. Calma que tem o segundo bloco. É que o cara é o rei dos esportes, rapaz. Todo episódio de esporte, o cara vem pra aí. Como, arrasa, bicha! Curiri, Thiago Curiri, o que você trouxe aí de esportes que precisa de uma nova dinâmica aí, por favor. Bom, eu vou trazer pra minha área, que é a área de luta, né? Boa! E no MMA, no Mixed Martial Arts aí. Nossa! É... Ô, louco! Caramba! Falou em MMA mesmo, mano. MMA. Explica. O que, que é, né? Você junta as pessoas dentro de uma jaula... Sai na porrada. Tem que ser um octógono, porque hoje em dia o octógono virou mais um símbolo. Pode ser um hexágono, pode ser um quadrado. Bolha, né? preço coberto também. Mas atualmente o UFC é o octógono. Tem outros eventos que são outros formatos. Mas você sabe que eu já fiquei muito na dúvida disso. Eles mudaram pro octógono para não ter um canto de 90 graus, é isso? Exatamente. Filhos da puta! Colocar seu círculo, então, porra! A minha mudança é o seguinte: quando você vai fazer a luta, tem certas coisas que atrapalham. Você já lutou assim profissionalmente, Thiago Curitiba? Já. Ganhou ou tomou um pau? Ganhou ou tomou um pau? Cara, ele tá falando aqui, ele ganhou. Então tem coisa que atrapalha. Que eu acho que atrapalha é roupa. Então, mas não pode tirar a luva. A luva ela protege a mão. Luva tem um. Porque às vezes o cara dá uma dentada na sua mão. Então, acho igual que aquele cara do Ace Ventura, né, Baiano? Acho que deveria tirar roupa do MMA. Não deveria ter roupa nenhuma. Toda roupa? É, luva, mantém a luva. A luva não. E porque se tira cueca, né? Daí o cara não vai precisar de saqueira. Exato, porque o cara vai estar vendo o saco do outro ali. Quando você vê o saco do outro, você já tem um respeito sacal ali. Não vou bater no saco, tô vendo o saco, entendeu? O cara vai falar, você bateu no meu saco, não tava vendo o saco, pô? Você não quer sentir o saco no peito do seu pé, você não quer sentir o saco na sua mão, não quer. Ou dá pra você usar como uma nova arma ali, você dá uma balançada, o cara olha... É uma distraída. E você junta público, porque quem não quer ver dois caras... Quem não quer ver um saco, né, é verdade. Porque o pinto... Vou falar, o pinto na hora da luta, ele vai estar pequeno, né? Porque o cara tá com medo. O pinto vai estar ali, parecendo um broche, assim, sabe? Uma slime, vai estar parecendo uma slime, assim. Agora, o saco não. Como vai estar muito quente, o saco vai estar bitelo até o joelho, assim. Aí, rapaz, vai estar parecendo aquele esticadinho, sabe? Vai estar parecendo aquele doce. Podia ter umas vaporizações de ar quente dentro do octógono ali para manter aquele saco de fora, sim, olha, quando isso. O cara vai estar atrás de você, você não vai ficar, opa, né? Você vai dar um jeito vai sentir aquele saco nas costas. E outra, vai acontecer uma coisa que vai. Hoje, qual é a pior coisa do MMA? Qual a pior coisa? O cara levar a luta pro chão. O cara quer levar a luta pro chão porque tem medo de sair no. Não se garante no soco, rapaz. Não se garante aí na porrada. E luta é porrada, né? O cara quer ficar agarrando o outro ali, torcer a orelha. Não. O cara com o saco de fora, o cara vai pensar duas vezes antes de levar uma luta pro chão, porque senão vai ter, ó, suor de saco, padre. Ah, é. Vai ter um 69 ali na hora, ali, que eu vou na boca. Um pouco, ó, o cara aqui, ó, o cara tentando dar aquelas viradas do jiu-jitsu e saco passando. E saco voltando, vai ser, rapaz. Mas também, então... quando o comentarista falar que ele fez uma boa raspagem, também você não vai saber se ele tá falando da luta ou da depilação íntima. É. Na hora da pesagem, fala, ó, primeira raspagem. Então é isso, cara. Então, porém, acho que a figura do saco vai deixar a luta mais imponente ali. Uma coisa que eu acho que vai ser interessante é porque, assim, os lutadores lançam mão de visuais diferentes, né? O cara, às vezes, põe um moicano, faz uma tatuagem diferente. Então, às vezes, o cara vai fazer um coque ali no saco. Vai deixar ele só grudado de um lado, entendeu? Vai ter umas coisas diferentes também. Às vezes, ele vai entrar ali... No saco careca. Às vezes, ele vai entrar ali com a neca pra trás, presa na bunda, fazendo aquela pinceta, entendeu? Entra assim, com as pernas apertadinhas. Entra soltar e dá aquele peteleco desmoralizante. E suor na cara do outro adversário. Suor de pemba. Entendeu? Então pensa, vai ter vários estilos. Pensa o cara chega pra lutar e quando o oponente dele chega, tingiu o saco de roxo. Aí você vai falar, puta merda, bicho, esse cara é saco roxo. E o cara já pensa assim, será que foi com aquela tinta, né, de pintar cabelo que sai com o suor? Daí vai ficar marcado. Aquela tinta que sai na boca. Vai ficar marcado. Onde ele passar o saco em você, vai ficar ali o rastro de saco. Que é genial, hein? Você termina... Não, rapaz, agora pera aí, isso daqui se torna obrigatório a partir de agora, então. A zona de calor ali, cara. E essa tinta só sai depois de 6 dias. Então... Você vai estar na rua com aquela faixa roxa na cara. Sabe, engraçado que do saco pro corpo sai na hora, mas depois... O cara vai estar Depois só de 6 dias. É um adesivo, né? O cara vai estar aquele Willy Wallace ali, né? Metade da cara. E o cara sabe que você é lutador. Pô. Nada a ver. Então eu acho que é isso. É saco. Saco aparecer não chama público, isso é verdade, né? E os MMA já passam depois de meia-noite, assim, então não vai ter problema aí de jovens assistir, né? Não, até bom. É. E aí, então, acho que vai ser isso. Vai ser assim, X MMA aí, vai ser legal. E para deixar mais dinâmico, então, posso dar uma ideia aí, Coriri? Por favor. Não vai ter essas porra de 3 ou 5 rounds, não. Vai ser, isso daí demora muito, rapaz. Isso vai ser 5 minutinhos ali. Vai ser 5 minutos pros caras trocar porrada e sacada e pronto, acabou. É um round de 5 minutos. Mas uma coisa que eu acho que não pode no MMA, vocês até tiram a minha dúvida aí, no MMA hoje em dia, né, nesse MMA antigo. Você não pode dar lambidas na pessoa. Agora imagina ali, o cara tá te rendendo no chão com o saco na cara. Será que para distrair ele, você pode dar uma lambida no toba dele ali, para dar uma distraída nele, para dar uma... Na cultura. Desconcentrado. Pra ver os sacanos dele ali. É, e às vezes... Às vezes o cara vai pra luta também com o cu sujo, né? Aquele cu cheirando o cu. Entendeu? Ele já vai. Vai ter novas. Com bardalhoca, né? Com bardalhoca. Vai ter novas estratégias, né? Mas agora que eu me dei conta que Curirim está favorecendo o esporte para ele ser um grande campeão. Por quê? Primeiro que ele já vende tinta de saco aí, que ele veio oferecer aí no privado. Ele tá vendendo tinta de saco. Mas na verdade é porque todos estarão mais expostos ao cocô, rapaz. Muito mais fácil de acertar o cocô. Muito bem, então. Entrou Dani Almeida aqui falando: cheguei na hora certa quando estão falando de cu. Na verdade, não... Chorume não é tão simplório assim, tão superficial. Estamos falando, estamos falando dos pessoas... esportes e Thiago Curirim. Ignorantes que não sabem o que é o cocu, é uma cotovelada, assim, uma pontada do cotovelo no cu. Moraliza totalmente. Ele acabou ali. Acaba baixo. Baixo. Não, não cai, você não cai baixo. De cima pra baixo. De cima pra baixo. É um nocaute súbito que acontece ali. Nocaute moral. O cara só cai de lado, assim. Ele nem tá desacordado, mas ele tá desacordado pra vida. Ele tá desanimado de viver. Ali. Aquele olho sem foco, legal. Aquele olho sem foco, sem vida. Ele fica assim, ó, não acredito que isso aconteceu. Não acredito, não acredito. Você só vê ele aqui, ó. O juiz. O exemplo da cotovelada que o Curirim deu me desmoralizou sem acertar o meu. Ele fez um movimento aí, eu falei: eita caralho. O juiz não tem coragem de falar nada pro cara que tomou o cocô ali. Tipo, a torcida fica em silêncio em homenagem ao cerimonial ali. Eles estão pegando até o celular da torcida, né? O juiz só chega e entrega o cinturão pro cara assim, ó, discretamente. Ele, fala, ó, ele vai abre casa. Contagem no 10 já. É 10. Não tem mais o que fazer. Acabou, né? O juiz só fala isso. Acabou, né? Aí já foi, né? Aí já era. Ah, rapaz, O esporte que eu trouxe aqui, né, para este primeiro bloquíssimo, esporte que tem cada vez perdido aí espectadores, que o pessoal tem falado que desanima, que não dá vontade de assistir, que não é emocionante, rapaz, e que eu tenho minhas críticas, que já acabou as estratégias, né, desse esporte, já tem muitos livros, já tem muitos professores, ele já tá todo mapeado. E a partir dessa mudança simples, aí vai ser adicionado novas técnicas, que é o xadrez, rapaz. O xadrez, ele precisa aí de uma renovação urgente. Não pode ter meninas de 6 anos jogando com adultos, gosta. Só fez uma cara de triste. Mas vai ser o seguinte, não, vai te favorecer essa mudança. Adoro. Toda vez, né? Então, deixa eu explicar o xadrez, né? Você tem uma equipe de... Você tem uma equipe de peças pretas contra uma equipe de peças brancas. É quase o cenário estadunidense para se viver ali. E um tenta matar o outro. É assim que funciona. É isso. Mas dentro das peças. E aí, com regras, né, pra cada peça. E aí tem as pessoas que pensam, nossa, o xadrez ali vai ser igual do Harry Potter. Não, vai ser muito melhor, rapaz. Toda vez que você comer a peça do adversário, você tem o direito de dar um tapa de mão aberta na cara dele. Assim. Independente da peça? Independente da peça, qualquer peça. Você comeu do adversário, você pode meter ele uma bifa, vai bem dada. Aqui, ó, de mão aberta na cara. Então você tá jogando contra aquela menina de 6 anos. Ela vai te entregar aquele bispinho pra te dar um cheque pastor. Ela te entrega o bispo, você come e bem! Mas, ó, depois disso, Wesley Zop, a menina vai ficar até desconcertada. Ouvindo sangrando, ela não vai lembrar a estratégia que ela tinha pensado, entendeu? Então, eu vou falar, eu acabei de falar, agora é minha vez. Então, vai acabar aquela palhaçadinha ali do cara entregar a peça, assim, ele vai pensar duas vezes. Ele vai pensar, se eu entregar a peça aqui agora, eu vou tomar ali um safadão na orelha. Talvez eu nem lembre. cara falou que era conseguir trocar a peça, né? Só mata o rei, só o rei. O jogo todo lotado ainda. Porque tem uma estratégia do xadrez que você, como peão, se você consegue atravessar o tabuleiro, você consegue trocar por uma peça que já foi comida ou uma outra peça qualquer. Você substitui por uma outra peça. Que não seja peão, porque senão ele parou lá, né? E daí, nessa hora que você conseguir colocar uma outra peça, você tem direito de dar um chute no cu da pessoa e deixar trocar essa peça. É, e aí a pessoa vai pensar. É, porra, ela vai seguir a estratégia, entendeu? Melhor então levar um tapa. Ela vai preferir pegar uma peça pra poder tomar um tapa na cara do que um chute no cu. Exato. É muito boa essa ideia, mas eu acho que assim, a primeira fileira ali que a gente tem de peões, a gente podia, quando você come alguma peça com peão, você pode dar um tapa na cara de alguém, né? Uma atitude de peão ali, vai. Ah! Okay. Depois... com as outras peças, cada uma tem uma habilidade ali, né? Por exemplo, um cavalo. Você comer uma peça com um cavalo, você vai poder fazer cavalinho na pessoa. Chamar de potro e montar nas costas. E não, é, e a pessoa tem difícil que te carregar por 15 minutos ali. Pra cansar. Pra cansar, rapaz. Porque tem que gerar um desgaste emocional e físico nela. É isso mesmo. Uma boa, melhor ainda, melhor ainda. É. Cada peça tem a sua habilidade especial. Sim, sim, eu acho que é melhor, né? Fica a dica, vai ficar na então dica. Então é isso, vai ser uma mistura aí de... Não é luta, né? Não é luta, porque não, a pessoa não tem o direito de se defender. É, seria... Uma batalha em turnos ali. É simplesmente aí mais uma estratégia. Daí o cara pensa assim, porra, montei uma puta estratégia agora, se eu levar um tapa... Eu vou ficar aí. Às vezes o cara desmaia ali, né? Tem a opção de levar um nocaute também, entendeu? Então, vai ter que pensar muito bem aí. Dá aquele tapa de baixo pra cima no queixo, já desmaia, né? E daí, entendeu? Já ganhou. Aí o Zop jamais teria perdido pra menina de 6 anos. Não sei, Jardim. Não quero ser prepotente. Tem uma lua de 3 anos aí que a gente pode botar pra então. Só falta ensinar xadrez pra ela. Eu não sei, ela também não, mas porra. Mas é isso. Então o xadrez vai ficar mais emocionante. As pessoas. Crianças que não querem ver saco no MMA vão poder aí assistir um jogo de xadrez. E garantir aí a sua dose de violência diária, que faz bem pra saúde aí, como diria Thiago Curiri aí, que defende aí o uso da violência em qualquer circunstância, né? Que é isso que as artes marciais ensinam, é resolver todos os problemas da porrada, não importa qual seja aí. Ainda não li aquele livro de artes marciais que você me mandou, mas provavelmente é isso que tá falando. É aquele livro que quando você compra vem com uma vasilhinha de tinta de saco. Ele me vendeu um desse também. Uma bela lombada. E as brigas nas escolas vai ficar mais culta. Tipo, não é te espero na saída. Te pega na partida de xadrez. É, e aí? Parece que é mal, ó. Imagina essa ameaça, o diretor que não conhece xadrez fala, ó, meus alunos se ameaçam com jogos cultos. Imagina o cara comendo a peça do outro com a torre, não? Pode apedrejar o colega. Exato. Já tem um tijolo ali do lado, pode dar um, mas no peito. Tijolo é no peito, só pra tirar o ar, só pra tirar o ar. Ou você COVID. Vai pegar no final da aula, aí tá na saída, o cara tá pelado com o saco roxo lá esperando. Eu queria jogar xadrez. Um cara alto de plataforma segurando um anão pela mão. O que você vai fazer? Porra. Bem, vocês são lindos demais. We'll be right back. Começando aqui nosso último bloco, né? Porque hoje estamos falantes, né? Até o Anderson Negão trouxe coisas pra falar aí. Ronnie Liu Strange falou: quem come a rainha pode dar uma sapatada com o tênis rainha system na cabeça do adversário. Não, aí é quando a rainha come alguém, né? Ele não sabe jogar xadrez. É ignorante, né? Eu falo que tem que ser tudo muito explicadinho aqui. Uma pergunta para Curirim, né? Um cara que desafia aqui, olha só, o cara tem cabelo até dentro da orelha, esse cara aqui. Curirim é do Cobra Kai? Você é do Cobra Kai, Curirim? A linha de pensamento é mais ou menos essa mesmo. Né? Aluno comigo é zoado do começo ao fim, toma tapa na cabeça, tira a boca. Você tá um peão ali, né? Você é lutador de que estilos, Curirim? Bom, eu comecei no Kung Fu, mas eu queria algo mais... Que é uma dança, né? Kung Fu é dança. Quando eu tinha uns 16, eu fui pro Muay Thai, e aí eu tô no Muay Thai até hoje, tenho 30. E você tem aí um pessoal que te segue, que você mostra lá você fazendo exercícios. Não sei se é pra eu imitar você, pra ficar gostoso igual você, mas eu só assisto, achando que tô fazendo minha parte. Eu também só assisto. Eu não sei, agora fiquei meio confuso. Mas como que o pessoal segue lá pra ver você fazer as suas, como que chama isso, séries? Séries de exercício? Treino, pode ser treino, meu irmão. Tá como o Thiago, com H, _ Curirim, no Instagram. E aí mostra lá você pegando umas bolas, passando pra um lado, passando pro outro. Foi bom puxar esse assunto, porque eu fui fazer imitar um exercício que ele tava fazendo, e no meu primeiro movimento eu comecei a sangrar o ouvido, é comum. Eu acabei de fechar um plano com o Zop, que eu vou treinar ele pra ganhar do Marco. Eu achei que os dois iam sair na porrada. Eu pago. Olha isso. Eu pago também. Os dois vão na Você conhece uma academia aí em São Paulo pra gente levar os dois pra fazer uma trocação franca, o Thiago Curirim? E transmitir isso ao vivo? Você consegue ajeitar isso? Consigo. Consegue? Então a gente vai marcar isso. Eu ia marcar eu de dar porrada no Zop, mas ele não vai ter a mínima chance, porque eu quando pego pra bater, é pra matar, cara. Deixa eu explicar. Eu vou chamar assim, né? Eu quero apanhar dos dois, vai. Mas então vamos colocar o Zop pra brigar com o Marco dentro do walk-talk. Mas só uma pergunta, o Marco, qual a altura dele? Porque o Zop é gigante. O Zop é um pouco maior que o Ganso, o Marco. O Marco é pequeno. Vamos marcar uma partida de xadrez. O Zop vai pegar na mão do anãozinho o Marco e vai dar uma enterrada. Mas então os ouvintes podem esperar aí em breve uma transmissão ao vivo do Zop apanhando do Marco. Quem que você acha que bate agora? Não, eu acho que o Marco vai ganhar de mim. Deixa eu mutar o Zop aqui, que pelo amor de Deus. Gabriel, quem que você acha que cara, ganha? Como vai ser um vale tudo, né? Não é um MMA, um vale tudo. Vale vai um boxe, né? Vamos fazer um boxe, né? Um boxe. Então talvez o Zop ganhe, por quê? Porque qualquer upper do Marco vai ser golpe baixo, né? É verdade. E o Zop tem uma envergadura maior, assim, também, né? Anderson Negão, entre Marco e Zop, quem que você acha que ganha aí no boxe? Cara, vai ganhar o Zop. Ele é muito forte. Olha ali. Um cara que aguenta 100 kg na lomba. A gente percebe que o Negão, ele é um cara que sabe exatamente o que tá acontecendo nesse exato momento mesmo, né? Ai, caralho. O argumento do Zop é muito forte. Gostei, gostei. Ele não podia ser, não, em vez de ser num ringue numa praça pública, que acho que eu e o Marco não cabe dentro de um octógono. Mas aí que vai ser legal. Vai ter que aproveitar os espaços, rapaz. É, vai ter que jogar óleo nos dois pra conseguir ter movimento. Vai ser legal. A luta vai ser só no solo. Vai ser só no solo. E outra, e aí é capaz de na luta vocês já emagrecerem também e já atingirem a meta de vocês. Adorei. Então vamos aqui pro nosso segundo round, então, de esportes. Zop, o que mais que você trouxe de esportes? Lembrando aí que você já falou triatlo na primeira rodada, não sei se você levou muito tapa em jogo de xadrez e não tá com a memória já afetada. É verdade. Mas é a segunda e última rodada, certo? Isso, é, isso. Só pra eu saber. Sabe aqueles... Vocês são muito por dentro do esporte? Tem aquele arremesso de martelo, que na verdade não é um martelo que o pessoal joga, é aquela bola de prisioneiro. O cara gira aquilo e quem chega mais longe, ganhou. É porque ninguém vai arremessar um martelo. E se você não acha o martelo depois, né? Tem isso. E martelo é ferramenta, vai, faz puta falta, bicho. Exato. Não, arremessar um martelo. Não, então, mas esse é um esporte que... É, onde o cara vai arremessar, ele fica entre um três quartos de jaula. No caso, ele erra ali, ou jogar, não joga na torcida, tá? Então ele só tem que jogar num campo onde vai ter as medidas e tal. Só que, como tem certos esportes que só em determinados pontos do mundo que funciona, tipo, onde tem neve, que é o esqui, tal, então a gente poderia... Onde tem martelos, nesse caso. Tem martelos. Então a gente poderia determinar que esse arremesso de martelo fosse na savana, e o que ele tem ali do lado dele, naquela gaiolinha ali? Ele tem pedaços de pernil, tem perniz que ele é obrigado a arremessar para o leão não atacar ele. Então ele tem que ir o mais longe dele possível ou mais perto do adversário. Aí como queira. Entendeu? Então um fica, ele tem que esvaziar aquele tanto de pernil que tem na gaiola dele o mais rápido possível. Um de leão solto. Tá na savana. Tá lá, e a transmissão toda é via balões. Drones, não tem plateia lá no lugar. Então é só os dois. É os dois deixados na savana, deixa de helicóptero Apache. E vaza. Porque normalmente o último desejo desses caras é viajar de helicóptero Apache mesmo. A gaiolinha tem que esvaziar aquela gaiola de pernil, o pedaço de boi que tem ali. E jogando mais longe. Mas peraí, jogando com técnica. Você tem que girar e arremessar. É, porque se você for jogar de qualquer jeito, aí ficar perto de você. Exato. Tem que saber jogar também. Aí você pode ver como que você vai jogar, vai girar, jogar mais alto. É permitido você girar, acertar o adversário, ele desmaiar e morrer. Pensa o seguinte, você tem que esvaziar a sua gaiola e não morrer. Essa é a regra. Então, se caso acertou ele lá, ou caso o leão atacou no dele lá... Você pode matar o leão na pernizada também, faz parte. Só que a pessoa que é desse esporte, ela tem a técnica, ela sabe onde jogar, ela sabe de anatomia felina, onde que ela tem que jogar. O saco do leão também está pintado para ela conseguir acertar um pernil no saco do leão ali e desmotivá-lo, rapaz, Eu acho mais difícil acontecer isso, porque você vai ter que jogar tranquilizante em todos eles, fazer a pintura antes. E quando tá na savana, ele tá solto. Às vezes não vai nem ser o mesmo leão que tava ali. Tá. É, e normal, perdão. Quem caça são as leoas, né? Então não vai ter saco. Então... Desculpa a minha ignorância, gente. Não vai pintar a chana da leoa também. Não faz sentido, né? Tomar uma pernilzada na chana, né? Não vai mudar a bosta. Vai até motivar. Vai ser melhor. Vai ter alguma coisa ali. Né? É, realmente. Tem arremesso de perniz na savana. com toda a segurança para a plateia e para a transmissão, óbvio, né? Sim. Extreme e a transmissão via zeppelins e balões ali para... O cara também tem a opção de abandonar a prova e sair correndo, né? Mas sim, aí vai não, ter que... Vai ter que vencer dos leões. Perdeu. Tem a possibilidade de comer os pernis. Tem que esvaziar aquilo ali e não morrer. É isso. Várias estratégias, várias estratégias. Aqui. Ó, oh, rapaz, temos uma cartinha do amor aqui de Paulo Careca do Amor falando: pensando pra mandar um beijo pro Delícia do Curirim, até que enfim duas pessoas bonitas da mesma live. Mulher não conta porque eu falei pessoa. É verdade aí. Gabriel Asmar e Curirim aí, realmente bonitos. E você, Gabriel Asmar, o que mais você trouxe aí? Cara, Eu falei que eu ia abordar a corrida com obstáculos, mas só um comentário que também teria um arremesso de martelos, mas OP, pô, mudou a modalidade muito melhor do que eu ia sugerir. É, arremesso de perdiz, né? Lógico. Apesar que, ainda, se você quer bater um prego, o pernil é pior que o martelo, né? A não ser se ele estiver congelado. Inclusive, se quiser fazer... Quiser fazer um arremesso de tubarões, martelo, tudo bem, mas não sei se é atrativo para leões. Não. Era substituir aquele gramado por um campo de madeira cheio de pregos semicravados. Ah, mas pera aí, essa daí é puta. Mas pra legal também, pô. Um campo de pregos semicravados ali na madeira, porra. E você ia ter que arremessar o martelo o mais longe possível e... martelar um prego. Exato, e ganha ali a soma de distância e distância de encravamento, rapaz. E daí muito você poderia dividir uma distância pela outra e você teria a sua pontuação. A gente pode misturar, né, as duas provas. O cara reveza ali um pernil e um martelo. Um pernil e um martelo. Um de cada lado, né? Os sobreviventes vai pra essa do Gabriel. Vai pra lá, já sabe jogar. Poderia ser um triatlon de arremesso de martelo. É isso, a última prova seria um arremesso de pombo sem asa. Sim. Só que daí teria um participante de cada lado, e você ia tentar acertar o outro participante com o pombo sem asa. Muito pombo bem. Pombo sem asa, não. Pombo sem asa é o vulgo pacote de merda. Sim, mas... pode ter pombos vivos, sem asa também no meio ali, não? Pode ser literal? Pode. Tá. E o que você ia falar lá sobre o Corrida de Obstáculos? Corrida de Obstáculos hoje, basicamente o que que é? Tem um bando de gente correndo e daí tem Os cavaletes. Que o cara tem que pular, mas na verdade ele não tem, porque todo mundo enrosca a perna e derruba aquela merda. Se você derrubar tentando pular, não tem problema. Você não pode só derrubar. Os únicos que conseguem pular já são pessoas altas que passariam por cima facilmente. Sim. Poderia estar no basquete. E daí, basicamente, se o cara derrubou ou não, foda-se, se ele chegou primeiro, ele ganhou. Então não tem. É isso. O cara não tem obrigação nenhuma de tentar transpor o obstáculo ali. Mas. Uma crítica. Crítica social pesada essa daí. Sim, sim. O que a gente poderia modificar nesse esporte? As pessoas teriam obstáculos reais da vida cotidiana, cara. Ia começar a correr e de repente a pessoa teria que parar e pagar um boleto, cara. Aquele código de barra merda que o celular não pega mais nem fudendo. Não, e aquela não tem nem a barra. Ia ter que parar e fazer uma baliza num fusquinha, rapaz. Entra no fusquinha, balizar ele. Opa, isso é obstáculo, hein, gente? Balizou fusquinha sem acionar o alarme dos outros carros. É lógico, cara. E com a vaga menor que o Fusca. A vaga é menor que o Fusca. Tá correndo aí. De repente tem que fazer o quê? Tem que lavar uma louça. Tem que lavar uma louça. Pô, não tem como pular a obrigação. Tem que fazer. Só que daí você não vai pegar e lavar a louça com detergente farto ali. Não, é aquele detergente que já acabou, você pôs um pouco de água, misturou e vai ter que lavar a louça. Bucha encebada, aquela bucha encebada de gordura de porco, rapaz, do último assadão. Alguém que vai analisar. Você chegou primeiro? Chegou. Mas vamos ver se fez tudo. Mas tá, e na vida? E na vida? Chegou primeiro? E aí? E aí, ó... Aquela correndo... você tava correndo, teve que trocar a resistência do chuveiro. E aí, vamos ver se ele tá esquentando, não. Vamos ver. E esse vestibularzinho aqui pra técnico de informática que você fez? Vamos ver quantos você acertou. Não, mas a pegadinha é não fazer. O testemunho de Jeová tá correndo junto com você, querendo te entregar o livrinho de Deus ali, ó. Você tem que. Você tem que uma popa esquivar. Cotovelada. Sai! Sai, porra! Não, peraí, no paraíso, você vai correr de E aí, de repente, você sai do testemunho de Jeová e encontra o Mormon. Você, caralho. Ai, caralho. Volta o testemunho de Jeová. Fuck me, please. Oh, my ass. Fuck me, God. Tem que desentupir uma privadinha ali. Entendeu? É, uns obstáculos, rapaz. Uma entrevista de emprego, de repente ali o pessoal do RH. Qual animal você é? Fala, qual animal você é? Qual animal desse girafa? Errado. Volta pra trás da corrida. É o canguru. A resposta era lagartixa, pô. Droga! E aí, pode durar 20 minutos a corrida, pode durar 2 semanas, rapaz. Ninguém nunca sabe. Isso que é prova de resistência. Que vai ter a resistência pra trocar, né? Exato. E consertar encanamento. E outra. A única corrida que se você... É a única corrida que o participante pode ir com o celular com acesso somente ao YouTube pra ir, às vezes, pesquisando um tutorial. E às vezes ele não treinou pra aquilo, né? É, porque ele nunca sabe qual obstáculo que a vida vai... Ele sabe tudo. Ali a gente teria o quê? Espectadores votando os melhores obstáculos pra ele transpor, entendeu? É, e outras. Às vezes é pegar uma pasada de merda de cachorro, às vezes é fazer uma neurocirurgia, rapaz. Vai depender, cara, vai depender. A varinha, coisas, né, do dia a dia, pô. É isso, entendeu? Nada toma. Impede de você chegar como neurocirurgião, fazer uma sopa de cérebro ali e falar, não sobreviver. Não deu certo. Fiz de tudo. Fiz de tudo, até gozei da cisterna. De tudo. Porra, é vida! Célula saída do tronco. Não deu. É exatamente isso. Então gostei, cara. Corridas de obstáculos verdadeiros, cara. E aí o cara termina a prova, não sabe se ganhou. Não. Demora para ser o resultado. Tem que analisar tudo, tem que analisar. Então, e é várias pessoas analisando. Né, pós-venda de tudo que ele consertou, e aí tá funcionando bem. De fundo ali, enquanto rola a prova, rolando um milionário José Rico. Uma entrada da vida ali, pô. Um bote azul. Sim, pô. Muito bem, cara. Excelente, L'Oréal Paris aí. Quem que você acha que seria o campeão mundial nesse esporte, Gabriel Osmar? Ah, eu acho que o maior gambiarrista do mundo. Agenor. Não, mas eu votaria. Eu votaria em César Teruya, rapaz. César Teruya, eu acho aí que seria um bom aí, atleta. Ele ia ter uma chance na vida, né? Pelo menos uma, né? Numa vida que não deu nenhuma chance pro cara, acho que nessa ele teria chance, seria um atleta. um dos obstáculos. Trabalhar 5 anos como peão em outro país. É um obstáculo. Eu votaria em Eduardo Zavanin, cara. Eduardo Zavanin? Cara, uma combinação ali de mente e músculos, sabe? O melhor... O melhor serviço. É que você tá babando falando isso, né? Tem um mal-estar aí. Tem um pequeno espelho que eu consegui ver o seu pênis ereto, né? E me deixou meio desconfortável. Mas tudo não, bem, tudo bem. É meu armazém de células-tronco. Muito bem, e você, Anderson Negão? Que esporte você trouxe aí? Cara, eu fiz um brainstorm aqui com minhas várias personalidades e tudo que aconteceu durante a semana. E com o Black Lives Matter aí também. Esquizofrenia que fala, né? Falando de brainstorm, você estava presente na corrida com obstáculos? Felizmente, eu não estava. Se tivesse que trocar papel de impressora no escuro, legal aí. Aí fodeu, aí, caralho. Atividades impossíveis, não, né? Fala pra mim, quem tá mais preparado pra isso do que eu? Eu troquei por vários meses. Fala. Vocês que nunca trocaram, vocês acham que é fácil. Vai lá, fazer, vai. Você, papel, né? Especial, papel especial. Vocês que não conhecem a verdade. Não é nem trocar o papel, né? Abastecer. Então você nem tem a troca. Só tem que abastecer o papel. Um dia vocês vão entender a dificuldade. Enfim, eu tô aqui, cara, pela inclusão. Eu quero que todo mundo pratique os esportes. Ou pelo menos bonito, que bonito. Eu quero que pratique o esporte. Eu fui pensando aqui, o golfe, sabe aquele golfe? É um esporte muito excludente. Elitista. Só brancos, ricos. Brancos e tigres. E Tiger Woods. Isso, brancos e tigres. Tigres da floresta. Tigre de pau. Exato, tigres de pau. E eu pensei, cara, como é que a gente vai melhorar esse golfe aí? Eu fiquei pensando. O que torna o golfe tão caro? O taco. O taco. Exato. Ah, e se cada um pudesse utilizar apenas o taco do seu corpo? Vai ficar no jogo. Talvez aí ele teria que mudar pra gorfo, né? Então é isso. Vamos substituir o taco de golfe pelo seu próprio pênis. Em vez de bolinhas, não tem bolinhas, você simplesmente pega e enfia seu pênis dos buraquinhos ali. E vai. Gozou no primeiro buraco? Vai pro segundo. A competição é quem acerta o alvo mais rápido. O objetivo é o mesmo: mais buracos e menos tacadas. Aí você vai, corre pro próximo buraco. Nada de carrinho. E aí vai. Um jogo mais para africanos, né? Mas... É, sim. Porque correm mais e tem o material melhor. E outra, né? Se você ficar muito atrás, você só vai pegando o estrogonofe ali dentro do buraco, né? Não pense que alguém vai vir dar banqueirada nos buracos, não, que não vai ter isso. Entendeu? Então, ó, é isso. Muito higiênico aí. Eu acho que deixou completamente de, deixou de ser o esporte mais excludente do planeta, até mais do que Fórmula 1, pra ser aí o mais aí popular, o popularesco. É verdade. Jogado desde serventes de pedreiro até aí pessoas do alto clérigo aí vão se interessar por esse jogo, cara. É verdade. Parabéns, Anderson Negão. Você aí. Você entende dos esportes mesmo. Eu achei que você só entendia de coisas sobrenaturais, mas você entende dos esportes. Eu tenho uma dúvida nesse esporte aí. Você tem que gozar nos 18 buracos ou você não tem necessidade de gozar em todos eles? Tu tem que conseguir, cara. Lógico, porra! O que, que, que você vai fazer? Não vai... Eu não sei. Aí, ó, o Zop não entende nada de buraco mesmo, né? Mas é fraco, né? Ah, é fraco. Então, eu acho que mais para jovens, né? Mais para jovens. Eu acho que para acertar o buraco para ele é uma odisseia tão grande. Não, mas acertar dois buracos, tá bom. Agora, 18 e gozar na aula. Ô, meu querido, se você acerta dois buracos, você não é atleta, percebe a diferença? Okay. Você percebe a diferença? É para atleta que a gente tá falando aqui, não é pra vagabundão careca, não, rapaz. Parece que é adolescente, filhas da puta. Não. Quando fala atleta de alto rendimento, já tá implícito. Então. E meio que pro cara ganhar também, ele tem que ter ejaculação precoce, que daí ele já vai rápido em todo. Imagina o final de 2002. Felipão chega pra você e fala, você tem que meter dois gols no Oliver Kahn. Você falou, mas dois gols no Oliver Kahn? Eu não consigo, né? Talvez recuar a bola pra ele eu consiga. Por isso que você não tava na Copa de 2002, entendeu? Eu precisava meter dois gols no Oliver Kahn. Aí eu podia fazer gol o Ronaldinho. Cruzar e por acaso chegou. É verdade. Entendeu a diferença da sua? Eu entendi, mas eu queria explicar para todos que entendam também. Tem que fazer gol, só posso entrar em campo e ficar ali com minha cara de idiota careca. Bora. Cara, às vezes você não faz gol e é um bom jogador. A não ser que o Zop acerte o 18º buraco sem acertar os... E aí vai falar pra todo mundo que é um recorde mundial aí, que comeu não sei quantos buracos, rapaz. Às vezes ele passa a contagem regressiva, né? Ele começa no 18 e vai vindo ao contrário. Né? E daí quando ele chegar no 1, tá mais preenchido do que o... E aí, Thiago Curiri, que mais de esporte você trouxe aí pra nós? Bom, tem aquele esporte que é o homem mais forte do mundo, vocês conhecem? Segundo bola, Anderson né? Negão, Wesley Zop. Mas claro, olha que homem forte. Basicamente você carrega muito peso, você remessa muito peso. Então, já vi. Carrega caminhão. Até o cara do Game of Thrones lá era campeão. Ele levantou uma tora gigante lá, uma montanha. Montanha. E eu acho que também ele acaba sendo muito excludente, então eu queria substituir esses materiais por material de informática. Seria muito melhor. Mas que tipo de material você fala? Não sei, assim, um monitor de 30 quilos. Ideal. Você arremessar o monitor. Entendi, vai ter que produzir então esses monitores, né? Porque eles nunca existiram, né? Vou ter que produzir esses monitores para a competição, né? Mas é verdade. Quem já tiver, está na vantagem. Né? Já está na vantagem. Então você tem materiais. Acho... Realmente, aí o cara não pode só simplesmente arremessar o monitor, né? Ele tem que arremessar e na hora que cair, ele tem que cair numa escrivaninha instalado. E aí, está lá e tá funcionando, rapaz. Tá vendo? Porque... E quando ligar, pode dar tela azul, senão. Eu tenho um atleta aí que eu tô de olho nele, que ele já tem um monitor, arremessa muito bem, só não sabe instalar. Na ponta, e eu soube que na ponta do monitor dele tem uma entrada USB que é um pendrive de 7 mil teras. Aí, 7 mil teras, pendrive desse tamanho, 15 teras. O pendrive pesa 30 quilos. Boa. E para encerrar então esse episódio, só deixa eu falar uma coisa rapidinha. É o esporte aí depois do ex-golfe, né? Do antigo golfe, que na minha opinião é o mais explodente, mas é o mais chato também. que é a Fórmula 1, cara. Fórmula 1 é o esporte mais chato que existe, cara. Andar de carro é esporte agora. Se o carro for esporte, sim, né? Todo mundo sabe. E por isso que não tem a cobertura ali, os carros de Fórmula 1, pra ser considerados carro esporte, exato. E aí, só que, sei lá, tem 90 voltas o negócio, é muito chato, é, porra, é negócio, é chato. É chato. E as 500 milhas, então, que é o circuito oval e... Não, não. Aquele duro lá, que é 500 mil voltas lá, que o cara... É, pô. Então... Só trava o volante ali e fica ali sentado. Então, o que que acontece? Vai tirar todo esse monte de volta. Vai estar três voltas. Oh, três voltas? Vai ter três voltas. Caralho, mas nós... não vai ter breque, vai tirar o freio do carro, ó, é só... Vai tirar o motor também, vai tirar o motor e vai enrolar a roda com barbante igual um peão e... De gasolina tem. Mas acontece, nessas três voltas, vai começar o circuito a pé. O cara vai começar o circuito a pé, os carros estão parados ali. O cara vai... Isso. Não, estacionados não, parados. O cara vai começar o circuito a pé. Ele vai escolher, todos os carros são iguais, ele vai escolher um carro, só que cada carro tem um defeito mecânico que ele não sabe qual que é. Tá entendendo? Então ele vai ter que chegar, abrir o capô e consertar o carro, cara. E obviamente, se você chegou naquele carro, tem que ser ele. Você não pode tem que ser mais. Ele, não pode trocar. Chegou naquele carro. Então, às vezes, o cara tá. Ah, vou pegar o carro da frente. Na hora que ele pega o carro da frente, cai as quatro rodas e ele tem que trocar quatro rodas. Entendeu? Eu acho que tem uma regra que tem que colocar que seriam carros da Fiat e do Peugeot. Até o ano 95, no máximo. Achei que tava implícito isso. E aí vai ser a equipe Ferrari Peugeot, vai ser a equipe... Mas vai ser... dúvida aí. Mercedes Fiat. Tem no carro que tem um problema lá, vai. Tá com problema. Todos os carros têm algum problema. Não, ok, então. Mas vamos lá, tem problema de bateria. A bateria necessariamente está ali para reposição ou ele não. Tem que se virar? Tem que não, se virar. Tem que convencer um cara ali para fazer uma chupeta para ele. Pode convencer um cara ali na chupetinha ou ele pode voltar correndo os 3 quilômetros pro box dele, pegar uma bateria e voltar correndo. Ah, tá no box! Exato, entendeu? Mesmo porque o cara vai o quê? Ele vai correr pro carro com uma caixa de ferramentas? Ele nem sabe o que o carro tem. Ele não sabe o que tem, podia estar no carro. Às vezes tá faltando óleo, às vezes chega lá com uma puta caixa de ferramenta, tá faltando óleo só. Ah, esqueci o óleo, filha da puta! E ele não vai abandonar a caixa de ferramenta. Ele não vai fazer um lançamento de caixa de ferramenta. Quem abandona a caixa de ferramenta? Tem que voltar pro box com a caixa de ferramenta. Voltar e volta. Dá um óleo. Entendeu? E o óleo. Água, tá faltando água no carro. E o óleo é o tambor, né? Ele não pode levar o tanto de óleo. Ele tem que levar o tambor aqui. Vai que falta. Vai que falta. Sabe que tá faltando, mas não sabe quanto. Exato, pode tá faltando 100 ml de óleo, pode tá faltando 5 litros. Leva o tambor de 60 litros. Tem que levar o tambor. Isso sim é um esporte, cara. E aí é consertar. Às vezes, uma gambiarra. Às vezes ele vai ter que pensar: eu tô perdendo a corrida, vai sem óleo mesmo. Talvez funda o motor, ou ele vai na maciotinha. Ou ele corre na maciotinha. Não, todo mundo tá consertando o seu. Ele fala: se eu pegar e vou na maciota aqui. É, só três voltas, só três voltas. Caralho. Entendeu? Então é isso, o cara é a corrida real, cara, é a corrida ali, porra. Boa. Mas eu acho que uma temática aqui do Brasil teria que ser só com Gurgels. Ficaria top, ficaria top. Mas o Gurgel. Aquele de plástico. Não, todos eles são de fibra de vidro. O Gurgel é igual monitor de 30 quilos, não existe mais, né? Não, pode ter existido assim na pré-história, alguma coisa assim, pode não ter existido. Mas então é isso, vamos para o fim desse episódio. Aí. Um episódio que deixou os esportes mais dinâmicos, os esportes mais atraentes aí para a sociedade brasileira e para a sociedade mundial. E agora todo mundo vai querer assistir os esportes. Domingo que vem, se prepare aí para ver um piloto de Fórmula 1 correndo com o macacãozinho dele, treinando mecânicas básicas de carro, trocar pneu. Talvez para facilitar, o cara... O piloto, ele tem que estar com macacão e capacete sempre. Ele sim. Não pode ligar isso daí. Não, isso daí é até questão de patrocínio, né? Não tem... tem que ter. Segurança. É o EPI do esporte. Exato. E agora imagina, o cara vai correndo lá, chega os quatro pneus caem, ele tem que trocar, os quatro pneus tá furado, ele tem que ir voltar e correr no box cada hora com... pneu na frente. Não, já vem os quatro. Já leva. Mas como que ele vai correr com quatro pneus de. Tá rolando. Ele já vem ali rodando o pneu, bicho. Tá controlando. É. Depois você carrega, depois você vai empurrando. Tá certo. Então, vamos para o fim desse episódio. Primeiramente, agradecer aí a presença dessas pessoas assistindo, essas pessoas maravilhosas, aquelas pessoas que deram aí o seu dinheirinho aí para manutenção do Chorume, sempre um prazer. E a gente não lê muitos comentários aqui durante o domingo, mas a gente lê os comentários na quarta-feira à noite, quando a gente está lendo os chorumeios e chorumentários. Primeiramente aí, Thiago Curiri, um prazer ter você aqui. Você aí que é um lameruxo de primeira grandeza aí e primeira carequeza. Diga lá, fala seu tchau, fala suas redes sociais aí, fala aí o seu prato predileto também de comida. Meu prato predileto é arroz, feijão e linguiça. Sou um cara simples. Bom, obrigado pelo convite aí, antecipado, os caras me chamaram para fazer esse programa faz mais ou menos... 2 horas. Eu tenho que pensar bastante coisa. Eu anotei tudo que vocês falaram aqui para mandar lá pro Vaticano. Né? Obrigado, obrigado. Que é quem cuida dos esportes do mundo, pelo que eu entendi. E me sigam lá no Thiago _ Curirim. E para quem não sabe, eu também sou escritor, né? Então. Eu tenho um livro publicado e tenho outro que eu estou escrevendo, que é um livro ilustrado, que chama Crônicas Intergalácticas. Se você puder seguir lá também. Não, mas peraí, ninguém sabia dessa porra aqui. Sabia, né? Pra quem não sabe, acho que ninguém sabia, caralho. Como que é do livro? Livro publicado já, que chama Perdidos na Escuridão. Mas tem como comprar ou não? Você publicou? Tem. Tá na Amazon e tal. Coloco aí pra vocês verem. Da hora, mano. É verdade mesmo, hein? Eu achava que eu tava zoando. Perdidos na Escuridão. É, esse é um de terror, suspense. Aqueles que o pessoal entra no ânus de Anderson Negão, sim. Ele é um porn terror, um porn terror. Boa biografia, Olha, foi... As Intergalácticas é de ficção científica e ele é ilustrado. Então, lá no Instagram tem uma ilustração profissional, que é um aluno meu que faz, e tem o capítulo. Ah, e você não lançou ainda esse? Esse não, esse tá finalizando ainda, deve finalizar agora esse ano, lança ano que vem. Mas já tá os capítulos lá no Instagram. Você lançou você já escreveu toda a história e ele tá ilustrando, é isso? É, isso mesmo. Ah, que legal, cara. Mas e o primeiro não foi ilustrado? Não, primeiro é. Tem que saber ler. É porque tava no... Primeiro esses livros sem graça, cheio de palavras. Livro que ninguém lê. É. Tem, ó, deixa o link pro, pra gente baixar o PDF depois aí, no top. É. Vê isso aí depois. Então, é, como que é? Perdidos na Escuridão? Isso. Se procurar na Amazon, tem. Perdido na Escuridão, Thiago Curiri. Thiago Moretti. Tá lá. Thiago Moretti. É. Muito. Nome fantasia, hein? Thiago Moretti. Sim. Muito bem, então. Não sabia aí desses seus dotes culinários aí, não. Parabéns. Obrigado. O Anderson Negão, seu tchau aí, esportista e atlético. Antes de mais nada, eu gostaria de mandar um beijo aí pra Juliane. É, falou, negrada! Peraí. Continua aí. Como assim um beijo pra Juliane? Continua. Quem é essa pessoa? Também não sei, mas pedir aí no chat que tô mandando. Ah, tá. E o que eu mais gosto de comer é lutador de Muay Thai. Achei que era. Realmente são saborosos. Eu mais gosto de comer a torcida, porra. Ai, Gabriel, seu tchau aí. Eu, antes do meu tchau, eu queria fazer uma pergunta aí. Uma question. A gente tava falando de esporte, xadrez. Queria saber se no xadrez baiano toda partida é morte súbita, porque todas as peças são meu rei. Cara, eu não tenho vergonha na cara. Rapaz, foi quase um livro. Foi quase um livro esse raciocínio aí. Bonito. É, então, eu queria dar meu tchau aqui, agradecer todo mundo que esteve acompanhando a gente aqui. E a minha comida favorita é aquela com... É a que você pode, é a que você consegue. É permitida pelo médico. Farinha de milho, né? Farinha de milho. Farinha... Sem glúten, pô. É água com bolacha e sal. Água gelada. Só uma bolacha, que eu não sou louco também. Não posso abusar da sorte. Queria agradecer aqui o meu espaço para deixar minha candidatura à piada de Toledo. Foi boa. Wesley Zop, seu tchau. Oh, antes do meu tchau, gostaria de falar de duas participações que eu tive. Esqueci de falar, já faz 7 meses que eu participei. Não faz tudo isso, faz 6 meses. Tem um que é num podcast aí, nem sei se ainda tá vivo, chama Lobisomem Hipster, episódio 11. O que você falou lá? Falamos de coisas e falamos dos negócios e tal. Tem outro que é o MolecoCast, episódio 56. Falamos de uns trem e tal. Olha lá. E quero agradecer a galera que está aqui nos acompanhando. Agradecer Thiago Moretti, meu novo técnico de treino para arrebentar a cara do Marco. Obrigado por todos aqui. Vocês são tesões e vejo todos vocês muito menos do que eu gostaria. Ai, que fofo. Muito bem, então, queria deixar meu tchau, meu agradecimento aqui, lembrar vocês que a gente está aí fazendo as leituras de e-mail, nossas quartas-feiras às 10 da noite, normalmente. Não esqueça que estamos no Twitter, @néctardolixo, não esqueça que estamos no Instagram e Facebook como @lixodolixo, e não se esquece de se inscrever aí no canal, balançar a sineta, fazer todas as burocracias do YouTube, dá joinha no vídeo, comentar, dar like, compartilhar com a sua filha freira aqui sobre este vídeo, tá? Espero que vocês tenham uma boa semana, que vocês sejam esportistas e atléticos. Até a próxima. Tchau, tchau.